estamos começando aqui mais um LocomoCast, esse podcast mais viajado da polosfera. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito bacana, que é criatividade. O estímulo da criatividade, aquele momento que você está, o bloqueio criativo e muitas outras coisas envolvendo criatividade, ok? E hoje aqui na mesa estamos aqui eu, Rafael Tanicho, estamos com Pedro Tanicho. Eu, só para falar, eu vou embora porque eu achei que era sobre criacionismo mesmo. Então, falo pra vocês aí. Ok, estamos aqui com o Suede. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Estamos aqui com o João. E por favor, fale mais alto. Todo mundo passou o som um pouco mais alto do que isso. E aqui não tá aparecendo legal. Eu passei assim mesmo, caralho. Ok, agora tá bom. O João. Olá, e ainda bem que eu sou brasileiro. Pois se eu fosse americano, pegaria uma pistola e ia perder a cabeça e a razão. E o Outcast. Eu tô aqui porque eu me conformo com qualquer coisa, é nóis. Outcast que agora tem um podcast solo, sensacional. Melhor podcast do universo. Exatamente, que nada mais é do que um estímulo da criatividade. Exatamente. Certo? É lógico. Mas enfim, vamos para este tema lindíssimo. Don't wanna be an American idiot. Don't want a nation under the new mania. Can you hear the sound of hysteria? Bom. Pra começar esse episódio, vou mandar uma pergunta pro Suede. Eu estou, sou todo ouvido. A gente usou criacionismo como título desse podcast. Correto. Certo? Suede. Sim. O criacionismo seria o exercício da criatividade de Deus? Como todo bom cristão que sou, defendendo Cristo Rei, criacionismo vem da criação, né? Na questão da... Tanto da semântica da palavra... Você sabe que é uma piada que eu fiz aqui, né? Eu sei, é tá, que eu sou babaca. Você foi explicar sério demais. Eu fui, desculpa. Mas tudo bem, vamos lá. É, criatividade, o ato de criar, basicamente, né? O ato de desenvolver o raciocínio, as ideias e etc. Como vocês que estão aqui nessa mesa fazem para estimular a criatividade? Então, o que vocês fazem? A criatividade já não é só o estímulo. Você pode ter criatividade, mas não necessariamente representar ela de alguma forma. É que a criatividade... A criatividade leva a criação, né? Ou não. Tudo precisa ser expressado, assim. Exato, tipo, exato, exato. Você pode ter uma voz bonita pra caralho, mas isso não quer dizer que você vai cantar. Sim. Uhum. Então você tem que botar isso em prática. Então provavelmente a criatividade não necessariamente você tem que criar. Você pode ter a capacidade de criar. Isso é você ter a sua criatividade. Na verdade todo mundo tem criatividade. A diferença é o nível de cada um. A criatividade é a facilidade de se lidar com a questão de direcionar essa criação, mas não que ela tenha que ser criada. E a gente pode puxar bem de coisas assim quando a gente era criança. De, pô, coelhinho da Páscoa, a fada do dente, o próprio Papai Noel, e como a gente imaginava eles. Basicamente era uma criação que a gente... As pessoas falavam pra gente como era, e a gente via em algumas imagens, né, e tal, mas muito dessa fantasia vinha da nossa cabeça. Então desde pequeno a gente vem exercitando essa criatividade. Sim. Isso é bacana. Uma coisa interessante... É que tem muita gente que fala, pô, mas eu não sou criativo. Criatividade é algo que você exercita. Com certeza. Uhum. Até legal pensar, por exemplo, eu me considero uma pessoa um tanto criativa e eu diria que tudo isso é devido ao todo o tempo que eu fiquei brincando, acho que com Lego, cara. Quando eu era pequeno, morava lá no Japão, né? A gente tinha um nível de vida um pouquinho mais elevado do que é o normal daqui. João, você... só interrompendo rapidão. Pode falar. Você, que morava no Japão. Sim. No Japão não existe o L, certo? Sim, não existe. Eles substituem por R, sim. Certo? Então você brincava com o Rego? É só uma dúvida. É Lego. Nossa, acho que teve um bagulho sério. Isso foi a criatividade do Tani pra algo sujo, mas foi criatividade. Exatamente. Anyway, eu tinha muita peça de Lego, mas tipo, muita mesmo. E eu ficava basicamente o dia inteiro, eu e o meu irmão, montando coisas, fazendo historinha. A gente fazia uns carros, negócios, tipo, umas cavernas. Nossa, aí tinha a história do cara que vinha, roubava o banco. Ou, tipo, ah, esse aqui é o super-herói, não sei o quê. Eles brigavam e tal. Tipo, como se fosse brincadeira, sabe, com... Homenzinho de ação. É, isso é isso que eu ia falar. Eu estava procurando, como é que é o nome desses aí? Que tem até o filme. Não, aquele que tem o filme lá. Comandos em Ação. Comandos em Ação. Isso. Só que a gente montando nossos próprios cenários e histórias. Eu acho que isso ajuda muito pra criança, né? A ser criar uma narrativa na sua na cabeça da criança, né, pra que ela consiga construir vários elementos e juntar eles num ambiente só que faça sentido, tanto pra ela quanto pra outras pessoas. Sim, agora deixa eu te perguntar um negócio. Quando vocês brincavam com seus hominhos, quando vocês quebravam ele, vocês jogavam fora ou brincavam que ele tinha realmente problemas? Depende. Eu tinha problema sempre. Então, eu brincava que tinha problema. Jogar fora eu nunca joguei. Eu sempre brincava, não lembro direito como, mas eu brincava também. Por exemplo, só rapidão. Nossa, ninguém tá deixando o Outcast falar hoje. Desculpa. Não é que o Pedro puxou isso daí e eu lembrei do Mu de Ares que a gente tinha. Que ele quebrou a mão uma época, os dedos que dobravam, quebrou a mão. E eu sempre brincava que ele não podia usar o cosmo dele, porque, tipo, ele tava sem aquela parte da mão, mano, tá ligado? Que genial. Mas vai lá, Alt. Ah, mano, eu sempre brincava de transformar meus brinquedos em algo muito horrendo, tá ligado? Tipo Toy Story? Você era um moleque do Toy Story. Você era o Sid, mano? Não, tipo, eu brincava pra caralho com eles. Daí acabava quebrando, eu ia lá e remendava de uma maneira muito horrível, tá ligado? Sim. Eu lembro. Ou seja, você era o Sid. Ah, não, mas você remendava, você não remendava o pedaço de um no outro. Não, você remendava o pedaço dele nele mesmo. Isso. Então ele não era o Sid, ele era do bem, pô. Eu lembro assim, eu também brinquei muito de Lego. E quando eu tinha mania assim, eu brincava com brinquedo. Até não chegava a enjoar, mas aí eu desmontava ele pra montar de novo. E eu não conseguia montar de novo. Então as peças que sobravam viravam cenário pras brincadeiras. Entendo. Que nem quando eu curtia brincar com o melhor amigo meu, que era o Kleber. Daí a gente gostava de pegar carrinho de corrida, cara, e modificar eles pra fazer meio que aquelas corridas que você destrói tudo. Sim. Então, Destruction Derbies. Isso, e a gente ficava brincando disso. Quando você pega um e bate no outro com tudo. É, né? E a gente ficava colando um pedaço de plástico, um monte de coisinha nos carrinhos realmente pra simular. O cara tunava o carro, tá ligado? Era muito divertido, mano. Isso era muito Pimp My Ride, tá ligado? Então, aí tem uma coisa também. Eu, quando era criança, o que eu mais incentivava a criatividade era uma folha de papel e um lápis, que juntava eu e meu irmão mais velho, o Marcelo, e desenhava algumas linhas no papel assim, e tipo, ah, isso aqui era um prédio, e cada um desenhava um andar com alguma coisa, sabe? Putz, que da cheio hora. Cheio de porcaria, cheio de armadilhas, assim, que tava muito na época de Natal, essas coisas de esqueceram de mim, o caralho. Ah, que foda. Aí acabava desenhando um monte de porcaria desse tipo, e eu acho que a criança... Pra criança é bom isso, porque tudo vira alguma coisa pra ela exercitar a criatividade. Eu lembro que tinha em casa um... Como se tivesse cortado uma árvore, alguma coisa, uns galhos jogados lá. E eu ficava me imaginando, porra, criar assim, tipo, uma cabaninha dentro dela pra gente poder brincar dentro. Ia ser da hora pra caralho, sabe? Mas você ia além. Você podia ter sido aquela criança que ia na Eliana e recortava coisas. Também. Porque você desenhava os esqueletos dos dinossauros e recortava certinho aquela porra. E montava tudo. E montava, cara. Sim, eu vi essas histórias aí. Era a criança da Eliana ali, cara. É, minha criatividade ficou naquela época. Hoje em dia eu sou só um infeliz funcionário de escritório. Mas já a gente vai chegar em como fugir, em como estimular a criatividade mesmo em ambientes opressores, isso digamos assim. Mas é que todo mundo tem criatividade, todo mundo é criativo em algum ponto, sabe? A diferença é descobrir onde exercitar essa porra. É. Às vezes você pode até começar a exercitar um ponto que você não tem criatividade nenhuma. Exatamente. Tipo, pegar uma pessoa que não manja porra nenhuma de escrever e começar a praticar, escrever poema, escrever história, o caralho a quatro. Sim. E assim, a gente conseguia ser criativo, digamos assim, mesmo sem brinquedo, sem Lego, sem nada disso, né? Porque, porra, quantas vezes você não brincou pulando de um sofá pro outro, que era um precipício? Sim, nossa, porra, assim, subindo no batente, lava, né? Exato, subindo no batente da porta, sabe? Mano, quando você um é cabo criança, de vassoura, vira uma caixa de papelão, velho. Qualquer coisa. Jota. É engraçado. Capitão Nascimento curtiu esse comentário. Não, é porque eu lembro. Deixa eu só citar aqui. É porque eu lembro que quando eu era moleque, eu brincava aqui no quintal, né? Era terra isso daqui. E tipo, um cabo de vassoura pra mim era um bastão, eu era um ninja, tá ligado? Eu lembro dessas coisas, essas fitas bizarras. Pô, tartaruga ninja. Com cabo de vassoura eu brincava pra caralho de tartaruga ninja. Nossa. Donatello, tá ligado? Essas as plantinhas da minha avó viravam erva medicinal. Pra curar, tá ligado? Nossa, depois a pessoa... Bom, enfim, vamos falar da parte crescida mais tarde. Eu acho engraçado que criança, ela tem tanta criatividade que tipo, pode florescer muito fácil que ela brinca com nada. Tanto que, quanto a criança, você não viu que, tipo, tem tanto amigo imaginário, sabe? Que não é nada mais, nada menos do que ela explodindo a criatividade dela. Ou de atenção imaginando alguém próprio ali com ela. Na ou talvez, verdade, né? Na verdade, o Gugu falava que era espírito nas Sim. fotos. Não, pro Gugu tudo era espírito ou ET de Varginha. Mas aí eu tenho uma crítica a esse comentário do Suede aí, que fala que é falta de atenção dos pais. Eu sei que foi sarcástico o caralho. Foi sarcástico. Mas aí eu puxo um outro canto. Tem muita gente que acaba retendo a criatividade da própria criança por causa dessas coisas. Ah, para com essa idiotice, não sei Sim. o quê. Ah, com e aí traz o que eu sempre defendi pra caralho aqui, que é a porra do Minecraft. Que você sempre zoou pra caralho, mas em tempos que Lego Sim. custa a minha bola direita mais, sei lá, meu olho esquerdo... Você pagar 20 conto no Minecraft, É, né? você pega o Minecraft e você tem um Lego digital pra sua criança brincar e explodir a criatividade dela num mundo infinito quantas peças ela quiser. Sim, pode até explodir coisas, né, dentro do Minecraft. Sim, sim. Mas aí que tá, você pode tanto ir pra parte de montar coisas fantásticas, como criar histórias, como até desenvolver a parte de circuitos e tudo mais e começar a aprender Sim. como funciona, tipo, eletrônica básica. Eu É verdade, um cara né? Que tem montou... a galera que faz, né? Essas mecanismos fodão. Com... O cara montou o Adelino Borjão, que é uma escola aqui de Matão, inteira, com circuitos. Sério? Que tudo, foda. Tudo, sistema Deixa... hidráulico, só de Minecraft. Deixa eu ir pra um outro lado agora. A gente não tinha nada dessas coisas eletrônicas, que eram entregue à mão, e tipo, Minecraft sim, é uma exceção dos dias de hoje. Mas assim, vocês não acham que é mais difícil exercitar a criatividade nos dias de hoje com as crianças? Cara, eu acho exatamente o contrário. Eu ia falar isso. Por exemplo, porque criança, o problema, eu acho, que é no tipo de coisa que a criança vê e ela tem acesso. Aí, não, por quê? Aí vai depender de pais atentos mesmo, Sim. como o Suede tava falando. Mas, por exemplo, uma criança hoje com um tablet, sabe? Tipo, 5, 4 anos, a criança já tá mexendo no tablet e tal. O Lucas lá, que trabalha cinco, comigo... 5, 4 anos, nossa sobrinha tem 2 anos e mexe, Sim. né? Sim. O Lucas, que trabalha lá comigo, ele até fala que o filho dele pega o celular e fica apertando no botão de mandar áudio e fica fazendo som como se ele estivesse falando alguma coisa, sabe? Tipo, ah, não, sabe? Tipo, bebezinho, ele tem um pouco mais de 1 ano. Então, eu acho que a existência desse mecanismo que tem esse amplo de informações pra criança pode ser, tipo, uma puta entrada pra tudo que ela puder imaginar, pra aprender qualquer coisa e exercitar qualquer coisa, Sim, saca? Mas... Só que aí o problema é, né? Então, você falou numa... Exato. Você falou numa situação em que a gente vivesse uma sociedade que absolutamente todos os pais dessem atenção para seus filhos. Mas não é bem assim a realidade. É a gente sabe difícil. Que a criança vai ver muita coisa fútil. E é nesse ponto que eu quero pegar. A gente, por não ter essas coisas, a gente tinha que inventar brincadeiras, saca? Sim. Eu vou falar de uma parte... Que você falou, o filho dele faz essas coisas, só que aí você tem que lembrar que o filho dele tem menos de 2 anos. Sim. Nessa idade, assim, ele não tem muita noção das coisas da vida. Então, basicamente, a criatividade dele começa a explodir depois de uma certa idade que ele começa a ter mais interação com as coisas. É, quando você começa a dar sentido às coisas que Sim. você pensa, né? E é aí que tá o grande porém dos eletrônicos hoje em dia. Você tem uma ferramenta fantástica para muita coisa. Que é a desculpa que o pessoal dá sobre armas, assim, a arma não mata a pessoa, é o uso dela que mata. É a mesma coisa que o celular, você pode ter um uso maravilhoso para um tablet celular de criatividade, de desenho, caralho, A4, como você pode simplesmente botar a criança num ócio só vendo merda. É, porque num exercício, por mais que, tipo, é bom pra criança ela ficar calma, se ela ficar vendo um vídeo repetitivo daquelas musiquinhas... Se ela não faz nada além de assistir aquilo não ajuda ela em nada. O pior que não é nem questão das musiquinhas. As musiquinhas podem até estimular a criança, tipo, a criança começa a dançar muito cedo, não, mas começa é a isso, coisas legais. É isso que é o ponto. A questão, né? Musical também. A questão é o que ela descobre por ela. Aí que é o problema. E a questão maior é que... Beleza, a gente tinha a televisão como nossa babá, só que a televisão era um conteúdo controlado. Uhum. A internet não é. É, a televisão em certos horários era sossegado pra criança usar. Sim, exatamente. Na verdade, a maior parte do tempo que ela tá acordada. Caralho, é que o João é 2000, cara. Ele nasceu e já não tinha mais torres gêmeas, né? Exatamente, é difícil, é esquisito verdade. Pensar. Já que é verdade. Não, eu nasci e tinha torres gêmeas. Tava caindo, caiu, né? Porque você nasceu caiu em 2001. Caiu no final do ano que eu nasci. A culpa é sua. Mas enfim, então... É complicado. Principalmente pro pai e mãe que deixa o filho no tablet ou no computador, ou no celular. Isso é muito complicado. E não toma conta, porque é o que acontece na maior parte dos casos. A criança vai ver o que ela descobrir. Digamos, eu não digo nem o que ela quiser, porque ela não sabe o que ela quer. O que ela descobrir. É, aí ela acaba caindo nos vídeos da Elsa com Homem-Aranha. e a criança vira uma psicopata desgraçada, aí não sabe por quê. Eu não lembro desse vídeo. Eu também não. Tá. É uma série de vídeos macabramente bizarros. Qualquer oportunidade eu mostro pra vocês. É, não. Verdade. Tem esse ponto aí também. As pessoas deturpam a infância da criança na internet. Sim, né? Tem muitas situações complicadas. Por exemplo, pra criança, porque não tem problema, porque hoje em dia a gente tem o YouTube Kids, que se você colocar lá e bloquear o conteúdo, qualquer outro conteúdo para ela, ela vai ter acesso a conteúdo para criança, que muitas vezes também estimulam bastante a criatividade dela. O problema é quando ela sai desse ponto e começa a ir atrás de coisas mais idiotas. Por exemplo, cair no YouTube mesmo e começar a pegar vídeo de nego aprontando para outra pessoa, exato, nego brigando na rua. Você falou do vídeo de desafios. Você falou do YouTube Kids. É real aquela porra lá de tutoriais de suicídio? Não, é falso. Era falso? Era falso. Ainda bem, né? Porque... Apesar que... YouTube Kids é um ambiente bem controlado. YouTube realmente... Essa é a única parte que o YouTube toma conta do bagulho. Porque se procurar pornografia no YouTube normal, você acha. Mas o foda é que é só criança apertar um botão que já tá no YouTube normal. Ela tem um pouquinho mais de consciência que ela consegue sair. Hoje em dia até o Nintendo Switch tem um controle parental lá que você pode tanto determinar o horário que ele funciona e o conteúdo que a criança vai poder acessar. Netflix tem senha, alguma coisa assim? Tem. Tem o Netflix Kids. Você pode colocar se não me engano, você pode colocar uma senha de acesso para cada um dos perfis, menos pro Netflix Kids, que só vai ter acesso àquilo que é considerado seguro pra criança. Menos mal, porque eu sempre fiquei pensando, caralho, mano, é só ir pro lado e apertar que eu já tô no Netflix adulto, que tem, por exemplo, azul a cor mais quente. É um bom conteúdo pra criança. É ótimo. Mas enfim, com o tempo, a gente vai... Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo a nossa criatividade podada. Isso é um ponto que eu acho interessante falar, que tem um ditado que fala que as escolas... Como que é? De podar a criatividade? Elas inibem a criatividade, sistema de ensino. Mas eu não conheço ditado. Tinha uma frase pronta ali, acho que é de algum, sei lá, Renato Russo da vida aí. Então, que fala exatamente esse negócio do barrar a criatividade da criança, saca? É, eu acho que era até um tema bom pro PT ter participado, por causa dessa parte de ensino e tal. Que a partir do momento que a criança está na escola, é o ponto da idade que o cérebro dela começa a dar uma, entre aspas, assim, afirmada. Até então é tipo uma esponja, por isso que ela é tão criativa, porque ela pega tudo aquilo que ela recebe de tanto de informação nova na vida dela, que ela começa a descobrir como utilizar tudo aquilo, e daí que vem essa onda gigante de criatividade. Sim. Aí a partir de então ela começa a solidificar mais o pensamento, a ter mais noção da realidade, que você se fixando na realidade, boa parte da sua criatividade vai pro caralho. Exatamente. É uma coisa legal, tipo meio curiosidade aleatória, mas que a parte criativa do cérebro, eu não sei se é a esquerda ou a direita, mas eu acho que é a esquerda, você se forma primeiro do que a parte não criativa do cérebro. E então quando você é mais, tipo, dos 6 aos 8, 9 anos, você... Essa parte que você pensa de maneira abstrata e aleatória, sabe? Com vários elementos que se juntam, ela é desenvolvida primeiro, depois você começa a pensar de um jeito mais racional. Por isso que a gente fala que criança é muito irracional. É porque ela realmente não tem exatamente a parte formada. Esse negócio da parte do cérebro é lenda. É, porque o seu cérebro não vai continuar se desenvolvendo até sei lá quantos anos, assim. Ele desenvolve mais. Só que a questão não é tanto você criar uma parte no cérebro pra isso. Não é isso. É mais o... Xuxu. Quando você cria uma interatividade dentro do seu cérebro, seja para criatividade, seja para aprendizado de linguagem, aprendizado de qualquer coisa ou até memórias, você está estimulando o seu cérebro a funcionar em um certo padrão. E é isso que o seu cérebro faz quando você começa a ter a criatividade. O problema é que a partir de certo ponto você para de fazer isso. Seja por comodismo da vida mundana sem graça ou por qualquer outra coisa. É só quebrar esse negócio que o João falou. Da questão do hemisfério, da direita, esquerda, enfim. Não existe negócio da parte de esquerda do cérebro é a parte que controla a criatividade, a parte direita é a parte mais lógica. Na verdade, existe um mix ali das duas coisas. Sim. Obviamente que a maior parte da criatividade acaba ficando no lado esquerdo, mas não necessariamente é dividido assim, hemisfério esquerdo é só criatividade, enfim. E uma curiosidade que não tem muito a ver com o tema. Ou tem. Que eu tava vendo esses dias. O gago... Vocês sabem por que o gago, quando canta, não gagueja? Sim. Porque a linha de raciocínio dele é lenta pro jeito que ele fala, só que... Não, isso é o porque não, ele gagueja. Não, só que quando você tá cantando, você já tem a pré-formado na sua cabeça, não é? Não. É o quê? Não, porque o gago... Senão o gago poderia ensaiar todas as frases que ele vai falar antes de falar, você não concorda? É, a questão é realmente a musicalidade. Exato. Se você chegar aí pra ele falar, ó, fala a letra de uma música sem cantar, ele não vai falar. A questão é que ele trabalha com partes diferentes do cérebro quando ele vai falar e cantar. Porra, que da hora. Exatamente. Você comentou essa questão da criatividade, e é exatamente por isso que o gago não gagueja quando canta. Mas enfim. E daí, posteriormente, a gente vai fora a escola. O problema, acho que o maior problema das escolas é preparar o aluno pra... Provas. Na verdade, esse é o trabalho da escola. O problema da escola ocidental de hoje em dia, a partir do principalmente da Revolução Industrial, é que a escola serve para formar funcionários, exato, trabalhadores. Essa que é a grande questão, porque nenhuma escola realmente pega e prepara um aluno criativamente para o mercado de criação de conteúdos e de artes e tudo mais, a não ser que você coloque numa escola que seja totalmente focado nisso. Escolas particulares ainda tem alguns cursos de música, algumas coisas assim. Difícil ter também. É, tá bem difícil ultimamente. E, tipo, não criticando o nosso querido governo, mas já criticando... O cara quis simplesmente cortar, né, verba de curso de filosofia, curso de sociologia, que querendo ou não, são os cursos que fazem a pessoa desenvolver um pensamento mais crítico. Sim, com certeza. Sim, pra caralho. E é legal falar esse negócio de escola, porque eu tive muito contato, né, até eu fiquei até a quarta série na escola japonesa, né, e a diferença que eu senti quando eu vim pra cá, que eu retrocedi pra segunda série, né, não é exatamente o mesmo progresso, mas equivalente. Como se eu tivesse retrocedido 2 anos. A diferença entre o que eles influenciam a criança, tipo, a fazer, e o que aqui no Brasil e no Japão. Por exemplo, no Japão eu tinha aula de música, aula de desenho, tanto que a aula de desenho sempre foi a que eu saí melhor. Uhum. E, por exemplo, lá na escola do Japão, eu cheguei a ir pra museu com, tipo, trabalho de colagem de cartolina, e eles sempre incentivavam, e você faz um negócio, você era exposto na escola, um quadro seu, que você... Então, tipo, aquele negócio de você fazer isso pra que você tenha uma realização pessoal era muito grande, sabe? Você desenvolver você mesmo e não, tipo, as suas habilidades com contas rápidas. Não que isso não seja bom pra pessoas e isso não faça parte da criatividade que pode ser estimulada e bem usada como realização pessoal. Porém, aqui no Brasil existe... Parece que eles só trabalham com um tipo de inteligência criativa, né? Que seria a mecânica... Que ainda trabalha muito com número e raciocínio lógico rápido, né? Na verdade, hoje é isso, né? Porque foi cortado muita coisa da escola. Nossa tia, nosso pai fala pra gente de época que, tipo, você aprendia, sei lá, 3-4 línguas na escola. Sim. Além de economia doméstica, além de, tipo, você fazer um tricô, além de música, além de latim, teatro. Isso hoje em dia? Hoje em dia você vai entrar na escola, você vai aprender o português, matemática, geografia, física, química e história, e vai ficar nisso do momento que você entra até o momento que você sai, com algumas pitadas de educação artística que não serve pra quase nada. E na educação física vai jogar bola. Só algumas escolas, que nem uma escola de Quimatão, que tem um projeto de línguas, que daí você pode tentar, enquanto você tá no período escolar, você pode aprender inglês, espanhol, alemão. É o sistema do céu, né? Eu cheguei a fazer um tempo alemão, só que é bem puxado, cara. E uns anos atrás você ainda tinha... Filosofia e sociologia, eu não sei se ainda tem. Tem. A partir de certo ponto começou a não ser obrigatório, né? Eu acho que ainda tem. É eu que saí da escola no passado, até onde eu sei. Sinceramente, assim, pra mim, eu tô falando do meu caso, não tô falando que é geral, não serviu pra nada. Porque a aula de filosofia era só simplesmente você ficar sem fazer bosta nenhuma, até o professor ficar de saco cheio e ir embora. Ah, minha aula de filosofia foi bem ok. Eu virei pra você. Aula de filosofia, meu professor falava pra mim não acreditar na professora de biologia. Na aula do podcast você tá cortando todo mundo pra caralho. Desculpa isso, Ed. Não, eu falei assim, foi por causa de uma professora de filosofia, da aula dele, que eu quis me tornar professor. Fez muita diferença na minha vida, a filosofia, na escola. Mas também, a maior, mais da metade da sala era pra não fazer nada mesmo. Sim. Só que assim, aqui na cidade, a gente não pode crucificar todas as escolas. Porque eu sei que, por exemplo, aquela escola de tempo integral da Buscard, eles trabalham com um plano igual assim nos Estados Unidos, dos clubes. Igual no Japão, dos clubes, sim, sabe? Tipo, clube de teatro, clube de música, clube de capinagem, de... Capinagem? De mexer em horta, sabe? É assim... clube de produção de esterco. Capinagem, né? Tá certo. Eu dei o exemplo que eu tive, mas você não pode pegar isso como exemplo, porque, querendo ou não, infelizmente é uma exceção do caralho. Sim, é uma exceção. Então eles estimulam, assim, bastante, é bem legal. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my hand. Bom, após esse período escola, né, de que a gente já teve a criatividade um tanto quanto podada aí, a gente parte pra faculdade, na verdade aqui na mesa eu e o Pedro, mas eu gostaria que Suede, João e Alt expusessem também um pouco da vivência pós-escola. Porque assim, enquanto você tá na escola, querendo ou não, você tá tendo algum tipo de estímulo, mesmo que menor do que na sua infância. E no momento que vocês saíram da escola, como foi esse impacto na criatividade, ok? Bom, eu e o Pedro, a gente fez faculdades extremamente diferentes um do outro. É, a minha faculdade foi focada em preparar você para mercado de trabalho, e você vai trabalhar numa empresa. Só. É, aquele negócio bem mecânico, do tipo, ó, você vai ficar sentado na sua mesa e vai ficar num computador e atendendo um telefone, e é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. E basicamente uma faculdade que, tipo, uma administração da vida, uma contabilidade, não vai desenvolver sua criatividade, mas nem fodendo, sabe? É triste. Eu fiz sociais, olha que coisa. Mentira, é que assim, o curso chama Comunicação Social com ênfase em publicidade e propaganda. Ah, que bonito. Bom, no meu caso, na faculdade já teve uma parada um pouco melhor, assim, né? Porque... Não que assim, porque tem muito publicitário medíocre que sai da faculdade e acho que já é um puta publicitário. Mas na real, tipo, você tem uma carga de criatividade que você pega ali e você pega algumas manhas, digamos assim, pra desenvolver, pra não ter o bloqueio criativo, né? Uhum. E tanto que eu tive trabalho envolvendo filmes clássicos, tive trabalho envolvendo anos... Eu peguei década de... Não, anos 2000... anos 90 até anos 2000, isso envolvia tudo. TV, cinema... Quer fazer um comparativo? Pode falar. Eu tive um trabalho sobre empreendedorismo na criação de um instituto de óleos. Eu tive um trabalho sobre uma fazenda de gado leiteiro. E assim vai. Caralho, mano. Então, mas como você estimula a criatividade no meio disso? Então, se você não tentar fugir disso, que assim, totalmente relacionado a isso, é muito difícil, porque você tá totalmente sendo programado para ser um funcionário de uma empresa, sabe? Você não tá sendo programado para você conquistar o mundo e ao mundo ser sua ostra e você ser feliz. Brilhe, pérola. É, assim, porque toda a criatividade era no momento. Era até você entrar na sala de aula e a partir do momento você saía dela. Sim. Porque aí então você ia pra ver filmes, pra criar alguma coisa. Inclusive a gente criou um protótipo, entre aspas, de podcast no ônibus da escola, da faculdade, né? O Henrique tava no meio, a gente gravava umas merda lá, umas entrevistas. Era engraçado pra caralho, mas ficava nisso. É, a minha. Bom, deu um reforço legal até. Óbvio que mesmo assim saíram publicitários que... Sem cabeças pensantes, digamos assim. Porque achava, porra, mó bobagem assistir filme. Nossa senhora, velho. Caralho, você é publicitário, mano. Como que você fala que é bobagem assistir filme, não, tá ligado? Você tem uma ideia, eu fiquei um tempão sem assistir porra nenhuma de série, de filme, não sei o que lá. Ok? Com uma moto passando. Aí, esses tempos atrás, eu fui assistir o Stranger Things de novo. E foi como se eu tivesse tomado um balde de tinta na cara, assim, do tipo, olha todas essas cores, olha esse enquadramento, olha esse áudio, olha esse efeito, caralho, eles puxaram tubarão nessa cena com aquela mudança de distância focal da lente pra comprimir o fundo, que ficou fudido. E é como se eu estivesse num deserto e achasse um oásis cheio d'água bem fresca, sabe? Aliás, fazendo um comentário aí rapidão sobre Stranger Things, essa temporada aí. Que, na verdade, quando sair esse cast vai ter passado mocota. Mas, porra, capricharam pra caralho realmente as cores dessa temporada. A estética dela tá linda, perfeita. Linda, perfeita mesmo. E, bom, um dos exemplos que eu tive na faculdade foi o trabalho sobre a Coca-Cola. Que até me ajudou pra cacete na gravação do podcast sobre a Coca-Cola. Que a gente estudou história, viu documentário sobre a Coca-Cola, tá ligado? E daí, até quando eu trombei no Stranger Things o New Coke, isso não é spoiler, foda-se. Quando trombou o New Coke, eu... Sim, puta pra caralho. Que quem ouviu o cast vai lembrar também. Sim. E... Mas assim, minha faculdade ajudou bastante até. Óbvio que, né, quem fala e pensa que faculdade prepara pro futuro é uma puta mentira, porque no mercado você tem que desenvolver o raciocínio muito mais rápido do que na faculdade. Não, a faculdade vai te preparar pro tipo, ó, você tem um trabalho pra entregar pra semana que vem, beleza? Aí você tem que entregar, e é tipo serviço. Exato. Você tem que entregar seu serviço, cara. Exato, mas na agência, viu, tem um trampo aqui pra você entregar daqui a 20 minutos, tá ligado? Mas na faculdade, de certa forma, é assim, porque você nunca lembra dessa porra. Assim. Você vai lembrar no dia anterior, e caralho, tem que fazer isso aqui correndo. Puta, pior que publicidade não dava. Publicidade não, mas você no meu caso... Você tinha que fazer muita pesquisa, tá ligado? Era meu caso era do tipo, eu chegava na faculdade, você fez o trabalho? Que trabalho? Ah, trabalho de tal professor, beleza, peraí que eu vou fazer. Você acaba de fazer na aula lá antes dele chegar e faz, entrega. E é basicamente assim que boa parte leva como mercado de trabalho. Bom, então eu e Pedro a gente teve essa vivência, né, da faculdade e tal. Que do Pedro podou um pouco mais. A gente podou completamente. E a minha estimulou mais. Mas aí que tá, como que foi o choque de na criatividade de Suede, de João e de Outcast pós-escola, sendo que vocês não partiram pra nenhuma faculdade e tal. Eu sei que o Out fez alguns cursos e tal, o Suede também, provavelmente. O João também, né, de pintura, cheguei, né? Eu comecei uma faculdade, mas... É verdade, o João chegou a começar uma faculdade. Mas e aí, vamos lá, Suede, você saiu da escola. Eu saí da escola, cara. Eu saí da escola, eu tava trabalhando e pouco depois... Você tava trabalhando onde, não sei? Casa musical. E era pouco. Bom, por um lado... Não, sim, eu nunca deixei de explorar a minha criatividade, de dar gás pra ela. Mesmo assim... Por mais que na escola, assim, terceiro ano, saída de escola, não era mais assim, tipo, vamos acabar logo essa porcaria, né? Sempre fui pra música, sempre fui pra leitura, sempre fui pra escrita. Desde que eu me entendo por gente, lá meus 11, 12 anos, eu escrevo. Eu ouço música. Cara, quando eu comecei a compor, eu pegava inspiração em toque monofônico de celular, tá ligado? Eu ouvia aqueles toquezinhos, assim, eu falava, essa melodia é legal. Aí eu começava a tentar fazer alguma coisa parecida, saía uma coisa totalmente diferente que ficava legal. É, na escola eu tinha um amigo meu que tinha um celular desse de toques polifônicos em MIDI e tinha um compositor de música dentro do celular pra você fazer seu toque. Eu ficava lembro. Escrevendo, muito da hora. Eu brinquei nisso também, era muito legal. Escrevendo, lendo, aí quando eu saí da escola... Eu já tava trabalhando numa casa de instrumentos musicais, tinha acesso a instrumentos dos mais variados. Só uma observação, olha o que você falou aí. Eu não tinha o costume de ler. Eu também. Eu perdi o meu costume de ler. Exato. Te falar que eu fui desenvolver meu costume de ler no serviço já. Quando, de certa forma, eu não teria estímulo nenhum pra isso. Isso é uma forma de alimentar, né? Pra caralho. Mas peraí que a gente já chega nos nossos trabalhos atuais. Então, o meu costume de ler eu perdi atualmente, por procrastinação mesmo. Sem vergonha isso minha. Mas sempre li bastante. E assim, depois da casa musical eu entrei na arte e educação. Eu fui participar de Fronteiras. Eu fui arte educador no Pequeno Cidadão. E assim, eu já... Explica o Fronteiras pra quem não sabe o que é. O Festival Fronteiras é o ápice pra você estimular a sua criatividade. São educadores e artistas que se juntam do mundo inteiro. O primeiro que eu participei tinha gente da Finlândia, do Chile, da Inglaterra. E lá... Em Matão. Em Matão. Você se junta com essa galera. De manhã, vocês fazem... É o dia inteiro, né? Durante... Era um mês. De manhã, vocês fazem reunião pedagógica. Então, vocês discutem sobre como aplicar as mecânicas. E é um ensino de arte. É um ensino da arte. Não é assim, vou ensinar matemática. Não, vou ensinar teatro, vou ensinar... música, vou ensinar a compor, só que pra criança. Então é uma didática bem diferenciada. Aí à tarde a gente ia aplicar nas comunidades carentes, e à noite era a produção artística nossa. Então a gente dançava, a gente cantava, tocava. E assim, é muito gostoso porque você pega influência de várias partes do mundo e você amplia também sua visão. Você amplia, você não tem fronteiras, né? Justamente como o festival se propõe. E nisso daí eu fiquei 4 anos seguidos, depois pulei um, participei de outro, esse ano não tô. Mas assim, tanto que o Santiago, que vocês conheceram, eu conheci ele no segundo aquele Fronteiras, que no primeiro Fronteiras. Vocês falaram de política pra caralho? Pra caralho. Nossa, deu vontade de espancar vocês. O cara só faltou eu falar também. Que o presidente ainda era o FHC, tá ligado? Eu tenho vontade de me matar até hoje por causa disso. Não, mas o cast é bem bom, tirando essa parte. Tirando essa parte. E é isso, cara. Hoje... não é pra falar hoje ainda, né? Mas dessa parte foi isso. Não, hoje não. Mas você entrou no Locomotiva. E eu entrei no Locomotiva, não sabia o que era podcast, conheci, apresentado pelo Tani, com aquele nosso amigo perdido, né? Lost. Isso, com Lost. Que eu entrei pro Locomotiva, fiquei sabendo que era podcast. O começo foi incrível, tinha tempo pra caralho, então fazia um monte de coisa. Aí... Aí só foi desculpa atrás de desculpa. Só foi vacilo atrás de vacilo. Ticasto. Então, mano, na escola eu também compartilhei esse negócio do suede de, mano, eu quero acabar logo essa porra, não aguento mais. Acho que meio que todos, né? Menos o João, porque ele ficou treinando ele nem 15 anos. Verdade. Mas eu realmente, eu não falei, mano, eu não aguento mais essa merda, cara. Acaba. Daí acabou a escola. Acabou a escola, eu fiquei, caralho, mano, que merda. Eu não tenho nada pra fazer. Que pelo menos você tinha o contato com os amigos, né? Por mais que você não gostasse da escola em si. Mano, nos primeiros meses, sem zoeira, eu fiquei mofando em casa, cara. Eu não conversava com ninguém, eu não saía com ninguém, eu simplesmente ficava lá, coçando o saco. Mas se você não aproveitou pra tocar uma guitarra... Então, aí que eu vou te falar. Daí, eu falei, bom, eu tenho mais tempo, vou começar a praticar mais guitarra. Só que... É bem diferente do Swede, que ele gosta de experimentar sons e tal. Eu gosto de experimentar umas gambiarras na minha guitarra. Pra caralho. E foi daí que eu descobri, tipo, como fazer uma distorção com um cabo e um pedaço de bombril, umas coisas assim, saca? Aí eu investia meu tempo nessas coisas, velho. Mano, te falar que você quase deu uma de Hendrix aí, na verdade, né? Pra caralho. O Hendrix, ele inventou o fuzz numa caixa estourada, basicamente. E aí a gente tira outra coisa. A criatividade não é só você fazer um vídeo, fazer uma foto, fazer uma propaganda. Também a criatividade é você saber se virar com coisas que você tem, assim. Uhum. A gambiarra é a epítome da criatividade brasileira. O jeitinho brasileiro é a criatividade. Sim, é a criatividade, que normalmente é usada pro mal, né? Mas... Exatamente. Daí, mano, tirando esse lado, eu comecei a fazer curso com o Swede. E, mano, foi uma coisa boa pra caralho, porque... Curso do quê? Curso de assistência técnica e informática. Como analista de suporte técnico. Analista de suporte técnico, verdade. Onde eu peguei o meu jeitinho brasileiro e empreguei em algo que eu me dei bem pra caralho, que é manutenção com eletrônicos, cara. Que realmente me ajudou pra cacete, velho. Só uma dúvida, essa parte de... Você falou das gambiarras que você vai na sua guita e tal. Essa parte de circuitos e tal, você aprendeu como? Cara, eu aprendi pesquisando em fóruns na internet e em PDFs, que eu achava perdidaço. E esse sabe? É o bom uso da tecnologia. Exatamente. Bem no fundão, né, da internet mesmo, eu achava essas coiseiras, cara. O foda é, por exemplo, hoje, quando alguém perguntou o que, que é tal coisa, e você fala, dá um Google. A pessoa aceita como um negócio ruim, tá ligado? Ele acha, você tá me tirando, não sei o que, velho. Tanta coisa que eu aprendi na porra do Google, sabe? Do YouTube hoje em dia, que é mais fácil isso, eu não precisar ler. Exato. O João mesmo fala. O João, Swede, eu não sei. Fala das bandas que eu descubro e tal, e como eu descubro. Mano, é o fuçar, né, cara? E hoje em dia o Spotify pega o que você escuta e, ó, isso aqui parece. É, ele vai fazer uma rádio e você descobre muita coisa, mano. É muito foda. Não, mas eu falo que, tipo, eu vim numa época, digamos assim, do início da Fresno ali no ICQ, em que as... Tipo, eu nem lembro como a gente chegava nas bandas nessa época. Mas a gente conseguia em alguns fóruns, umas porra assim, uhum, sabe? E caçava bandas diferentes. Porque, e tinha, tipo, MTV também, né? Tinha. Tinha MTV, cara. Em casas acho que não tinha. Tinha. TV aberta. Nessa porque... época de a gente já tinha TV por assinatura. E... Ah, não. Mas eu tô falando de uma época antes disso ainda. Porque, por exemplo, o que eu falei da Fresno. Ela foi lançar um clipe da MTV no terceiro disco e eu conheci no primeiro. Ah, tá. Então era, tipo, alguns anos antes, porque tá ligado? Eu descobria bastante banda, mano, pelo Ares. Não sei se vocês conhecem. Nossa, esse é old, de... hein? Cara, não é tão old assim, não, velho. Eu era mais alternativo. Ah, pra mim, eu usava um chamado Soulseeker. Soulseeker. E, assim, ele tinha um chat... Ah. Que assim, tipo, a galera conversava e ficava indicando. Eu conheci muita banda que eu fui apaixonado, só apaixonado até hoje. Cold Chamber, essas podreiras, o Tap, tá ligado? Eu conheci tudo no Soulseeker, então, conversando com a galera. Tinha uma coisinha chamada Mirk, sabe? Que você pegava, ô, qual que é a seed pra baixar tal disco? Ah, é tal. Aí você vai e joga a seed no Mirk e começa a baixar pelo Mirk. Caralho. É que não tem histórico de CQ, né? Mas, tipo, eu cheguei a conversar com uma pessoa aqui que eu vou falar na mesa e muita gente vai duvidar aí, porque eu conheci uma pessoa no Fotolog. Ah, eu tô ligado. E a Marimun. Sim, você falou eu isso. Eu cheguei a trocar esse aqui com ela. E conversou. Se eu tivesse mantido contato, talvez eu podia aproveitar a onda de virar famoso também. Podia. Mas não vai rolar. Não vai rolar. Porque, tipo, você escrevia lá, por exemplo, Slipknot. Aí aparecia Korn, aparecia System of a Down. Aí você ia baixando, aí você ouvia e falava, pô, da hora. Aí você colocava lá System, aparecia... Nossa, aparecia um monte de coisa, mano. Aí você ficava louco. Como foi que você começou a tocar mesmo? Cara, quando eu comecei a tocar, velho... Você começou a arranhar no violão ali. Mano, foi... E por quê? Por causa de mulher, lógico. Lógico. Sim. E foi também porque eu vi um clipe, eu achei perdidaço na internet, da música Hey Joe, do Jimi Hendrix. Uhum. Aquela parte dele solando com os dentes, com a guitarra, eu fiquei, mano, como assim, velho? Pode isso? O cara começou no Hey Joe, eu comecei Mamonas Assassinas, tá ligado? Daí eu fiquei, caralho, mano, como assim? Daí eu falei, eu fui atrás de aula de música... Aí eu vi os preços e fiquei, caralho, mano, eu sou muito pobre, não vai rolar. Isso foi atrás do Suede. Não, não conheceu ainda, não. Não. Aí eu falei, beleza, não vai rolar pagar aula de música porque eu sou um fodido. O que mais temos? Aí, como sempre, voltei pra internet e achei o Cifra Club. Eu acho que todo mundo aqui que aprendeu a tocar música, pelo menos deu uma boa utilizada no Cifra Club. Até hoje eu uso. Antes era essa revistinha de cifra, mas depois que você descobre o Cifra Club. Nossa, eu comprei muita revista. Eu lembro de cifra, disso. Só Legião, só Raul Seixas. O Cifra Club, ele disponibilizava a tablatura do... Como chama aquele programa de... Guitar Pro. Do Guitar Pro, cara. Disponibilizava. Era ainda era tem, se não me engano. Midizão escrotaço, né? Era, cara, aquilo me ajudou pra caramba. Sim, tem. Oi, João. Mas eu tô aqui. Daí... Ô, João, você parou de... Ah, tá, que não tá na vez dele. Vai lá. É. Daí eu comecei, mano, a dar uma fuçada e tals. Daí eu fiquei, mano, isso deve tá errado pra caralho. Aí eu meio que dei uma abandonada. Aí depois que eu conheci vocês, eu falei, não, acho que não tá tão cagado assim. Aí eu voltei a praticar. Ele viu o jeito que a gente toca, né? Ele viu, não tava tão bosta. Essas bosta aí, eu também tô nós, tá ligado? Daí eu voltei a praticar mais, mano. Eu fiquei, porra, vou, né? Eu puxei essa questão de quando você começou a tocar, porque tocar um instrumento é algo que estimula pra cacete, né? Bastante. Mano. Mesmo porque... que você pegue pra tocar só cover, a questão do raciocínio, das notas e tudo mais, e de repente você o professor fala pra você, ó, toca desse jeito e você acha um jeito diferente exato, de tocar. Porque, que nem, eu ajudei o Xamã uma vez, ele falou, ó, beleza, eu tô dando aula de guitarra, você tem um mês de aula de guitarra comigo. Falei, fechou. Eu fui fazer um pouco da aula, ele explicando tudo, as métricas, certo? Eu falei, mano, se foda, velho. É. Eu faço. Ele é tão sistemático, eu conheço. Daí eu falei, não, mano, que se foda, eu não vou fazer uma palhetada pra baixo, uma pra cima, eu vou fazer do jeito que eu quiser, mano. É tudo pra baixo, aqui é Ramones, né? saindo o som do jeito que me agrada, que se foda o resto. Daí eu falei, ah, não, mano, fazer aula realmente não me pegou, na não. Na real, o que você tem que aprender é que nota é ali. Exato, por o exemplo. O jeito é o seu, né, cara? É, por exemplo, na internet, o instrutor te ensinou lá de um jeito. Beleza, vou fazer assim, sair o som igual, já era. Sim. Simples eu assim. Eu acho engraçado que eu comecei a tocar violão com um violão que só tinha 3 cordas e ele estava totalmente desafinado. Então eu passei tipo uns 2-3 meses até aprender a afinar um violão e comprar cordas novas, onde eu basicamente fazia coisas aleatórias naquele violão, com notas aleatórias do qual eu não entendia porra nenhuma, mas fazia uns sons legal e eu falava, nossa, que daorinha. Mas João, deixa eu subir a música. João, você é um cara que é esquisito, você sabe disso, né? Ah. Não, mas esquisito no sentido, cara, você fez. Você treinou o Enem 500 vezes, pra depois você passar numa faculdade, você começar essa faculdade, você largar essa faculdade. Tem mais coisa aí, porque, tipo assim. Não, pera, calma, eu não tô perguntando da sua história. Ah. Eu tô perguntando. Que você. Como funcionou o seu processo criativo durante esse tempo que, tipo, você tava vou, não vou, mas fechou, eu fiquei? E depois disso, como aconteceu? Porque eu sinto que você tava meio confuso nesse sentido. Meio e não, eu né? falo que, comparado com a minha faculdade, a sua ia ser criativaça. Bem, basicamente, como eu sempre falo, eu existo e respiro à base de cafeína e grafite, né? Eu sempre desenhei e sempre fiz tudo, né? Calma, Pedro, não vai ficar tão longo assim. Não, não é problema isso. É que, caralho, saiu do suede, com as frescuras dele, ele parou de fazer essas coisas, aí vem você, que é o cafeína e grafite. Eu vejo o Pedro olhando pra mim, tá ligado? Não, mas é que, tipo assim, eu sempre, desde sempre eu desenhei, né? E sempre foi o hobby que eu mais praticava e mais gostei de fazer. Durante a minha infância, como eu citei anteriormente, participei de coisas no Japão, fui parar em museu. Orgulho do papai. Fui parar em museu, é engraçado, né? É, tipo, ele se perdeu e apareceu no museu, né? E, tipo, a partir da sexta série até o segundo colegial, eu falava, não, eu gosto muito de desenhar, mas não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser professor de história, sempre foi meu objetivo principal. Tanto, até por causa de uma coisa que o Sérgio citou também, foi por causa de um professor que tinha uma puta aula foda e eu me inspirei pra querer ser aquilo também. E foi, o desenho ficou muito por secundário, sempre mas pratiquei. Tá, se você sempre continuou praticando, por que não houve um investimento nisso? Porque achava... história, que convenhamos, não existe criatividade nenhuma em história. Sim. Tá escrito e é isso aí. Eu achava o desenho, assim, sabe, que nunca ia dar nada. Peraí, só o senhor falou um negócio que eu vou dar uma no meio dele agora. Dá. Ele falou, ah, tem como fazer assim. Dá. Tem como você ensinar de um jeito exatamente criativo. Exatamente. Só que aí que tá. A matéria não é criativa. Não, a matéria é relato. Mas é isso que eu falei, cara. Mas é na questão de lecionar, a parte do docente tem como ser criativo pra caralho. Não, você não entendeu. História. Ele quis trilhar esse caminho, que é a história. A história é algo fixo e não é mutável. Sim. Ok. É esse o ponto. É aquele negócio de praticar desenho, você vai ser criativo pra caralho. Você estudar história vai ser você simplesmente relacionar fatos. Sim. Então eu sempre fui praticando desenho. Minha mãe sempre falava pra mim, ah, você não quer ser tatuador? Eu falava, ah não, mãe. Caralho, a tatuagem mãe é muita responsabilidade. Eu não ia aguentar fazer isso. Né? Anyway, minhas pernas que o diga, né? Anyway, eu fui passando, eu queria fazer essa faculdade, história. Começou o colegial, eu empenhadão. Não como se eu fosse um aluno super aplicado, mas eu meio que sempre tive uma facilidade grande pra fazer prova. Se eu tivesse um mínimo de conhecimento ali. Eu conseguia, tipo, me virar muito bem, mesmo não tendo estudado pra caralho. Eu investia nisso, como você falou, treinei Enem, treinei vestibular. Chegou no segundo colegial, eu falei, vou fazer um cursinho. Fiz um cursinho durante 6 meses. Eu lembro dessa fase. Aí eu falei assim, tá, não é isso que eu quero. Definitivamente não é isso que eu quero pra minha vida. Mas pera, no segundo colegial você segundo pro terceiro, porque eu comecei a estudar pra prova do cursinho no segundo... Entrei no terceiro no cursinho, 6 meses de cursinho no terceiro colegial. Mas porque no segundo colegial você definiu que não era isso, porque você foi pra isso depois. Não, não. Não, foi no meio do terceiro. É, no meio do terceiro. Comecei no segundo pensando no cursinho. A partir do terceiro, no meio do cursinho, falei... Estudando pra prova do não cursinho. Não é isso. É, uma coisa boa é você determinar... Você nunca vai decidir exatamente aquilo que você realmente quer fazer pro resto da sua vida, mas você vai determinar o que você não quer fazer. E essa que eu acho que é a parte mais importante que as pessoas esquecem. E tá, fui indo e eu chegou e falou, não é faculdade, não é isso, não é sentar numa sala e estudar, não é sentar numa entrar numa sala e dar aula. Por mais que eu goste, eu acho que não é pra mim. Nesse meio tempo, sempre desenhando também, né? Passava todo o meu tempo que eu não tava fazendo isso, exercitando isso, desenhando, aprendendo cada vez mais. E eu falei, eu acho que eu quero aprender a tatuar, aprender a desenhar. E eu fui lá, conheci o Pedrão e tal, várias coisas aí. Por que você largou a facu? Eu não, já tinha decidido que eu não ia fazer faculdade. Você foi faculdade e decidiu que não queria fazer faculdade. Exatamente. Só que meu pai ficava muito em cima, ó, não vai ser vagabundo, né? Não vai ser um bosta na vida. Eu falei, eu vou fazer uma faculdade só pra encher boca, linguiça. Né? E, tipo, nos 15 minutos do segundo tempo, no segundo procuração, depois do segundo tempo, tipo, faltava literalmente 2 dias pra acabar a inscrição da FATEC, eu falei, eu vou fazer essa inscrição. Fiz a inscrição, chegou no dia da prova, eu vou fazer essa prova. Eu queria não passar na prova, mas eu passei quase em primeiro. Caralho, você não foi nem pra faculdade de história, né, cara? Isso foi... Não. Porque eu tava fazendo só porque... Ele foi pra parte de TI, querendo ou não, a programação é uma área que você desenvolve pra caralho a criatividade. Aí tá, fiz a faculdade, comecei e é aquele mesmo negócio, cara, não é pra mim. E eu não vou conseguir ficar aqui por tanto tempo, cara, não vai rolar. E eu, como você falou, quando eu saí da escola, antes de entrar na faculdade, eu meio que vivia desenhando, sabe, a todo momento e exercitando a minha criatividade a todo momento. Sim. E eu tava perdendo muito tempo, que eu achava que eu tava perdendo muito tempo com a faculdade. Ainda acho que eu tava. Não que fosse algo ruim, mas que não era pra mim. Sim. E tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou tirar esse tempo que eu tô perdendo na faculdade. Vou literalmente só desenhar. Vai que dá bom. Então tamo aí. Exercitando a criatividade, desenhando. E tatuando. E tatuando. E eu acho engraçado esse negócio aí que você falou. Como que foi lidar com a criatividade depois que você saiu da escola? Pra mim, meio que a criatividade... Lidando com desenho, né? Uhum. Ela sempre esteve ali... E quando acabou a escola foi meio que ininterrupto essa atividade de exercitar a minha criatividade. Sim. Porque nunca parei de desenhar. Então, tipo, logo pensar criativamente nunca parou de acontecer na minha vida. Show. Top. Tá, agora vamos puxar pra parte da criatividade no nosso dia a dia atual, né? Nos nossos trabalhos. A gente sabe que eu, o João e o Suede, a gente tenta fazer o nosso trabalho de uma maneira mais criativa possível. Agora, o Pedro e o Outcast, obviamente, eles vão falar no que eles trabalham hoje e vão falar como que funciona a relação trabalho-criatividade nesses casos. Comecei. Beleza. Bom, eu trabalho no mercado, que é uma merda, porque você não tem vida, e eu trabalho de repositor, mano. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, eu tenho que ir no depósito, pegar a mercadoria e pôr na prateleira. Beleza. Mecânico, né? Mecânico pra caralho, tá certo? Tem de tudo pra ser tedioso, assim, e sempre a mesma coisa, né? Sim, mano, pra caralho. Só que... Ao passar dos dias, mano, eu fui procurando umas coisas diferenciadas pra fazer no próprio trabalho pra estimulando. Por exemplo, deixa eu fazer aqui entrada de mercadoria, deixa eu fazer aqui fazer um balanço do que tem, de perda e tal. E, mano, eu vou procurando fazer, tipo, 1 milhão de coisa pra ocupar a cabeça, velho. Senão, eu fico louco, tá ligado? Tipo, otimizar também, né? É, pra caralho, mano. A melhor parte de um trabalho monótono é quando você começa a ir atrás de otimizar o negócio, porque é aí que você desenvolve a criatividade em outro ponto que não é você fazer uma arte, sabe? Exato. É você usar a sua criatividade pra facilitar o seu serviço dos outros. Aham, eu facilito muito meu trampo, eu tô conseguindo resolver problema com muito mais facilidade por causa disso. Em contrapartida, mano, eu fico maquinando umas ideias pro meu podcast, cara. Pode crer. Mano, às vezes as pessoas passam do nada e pegam o cascão no bico sozinho no meio do corredor, cara. E as pessoas pensam, mano, esse moleque é muito maluco. As pensam, nossa, que bom, eles contratam pessoas deficientes. Ou o cara além vem drogado, né? Exato. Só que, mano, eu tenho cada ideia absurda que vocês nunca vão ouvir, mano. Que é, mas você vê foda. Que você passa a usar a criatividade, não numa maneira artística, digamos assim. Mas uma maneira pra otimizar seu tempo, né? Pra você... Uhum. É que assim, é diferente... O Pedro já vai começar a falar, né? Mas é diferente do caso do Pedro, que às vezes ele tem tempo livre, dá pra ele ler alguma coisa e tal. Sim. Uhum. Aí eu sou coordenador de... Eu sou coordenador de planejamento e controle de produção numa indústria de alimentos de grande porte. E basicamente meu serviço é ficar atrás de um computador... E fazer com que a coisa funcione, sabe? Eu não posso deixar faltar produto no, meio que no mundo inteiro, em certos pontos. E o que eu mais posso fazer é realmente otimizar meu serviço. Por exemplo, ah, tem tal coisa que tá mal resolvida lá. Como que eu posso fazer isso para resolver minha vida? Eu corro atrás de planilhas, eu corro atrás do próprio sistema, do que pode fazer, do que não pode fazer. E eu... Tenho alguns momentos de tempo livre durante a minha semana que eu pego, por exemplo, já que eu não... Meu serviço é basicamente ficar atrás de uma mesa mesmo, e isso, pra quem não vai atrás, acaba capando bastante a criatividade, porque você fica naquela monotonia, sabe? Você fica, ai, que saco, não sei o quê. Mas não precisa ser assim. Primeiro que você tem a criatividade no próprio serviço, igual a gente já falou algumas vezes, e também que nesses momentos foi quando eu comecei a fotografar. Que dizem, ah, todo japonês nasce com uma câmera pendurada. E meu caso foi mais ou menos isso, que desde criança eu pego câmeras assim pra brincar, fotografar desde a época do filme. E hoje em dia eu acabei comprando uma câmera e fui brincar de fotos em alguns lugares. Eu vejo artigos na internet, eu vejo fotos, eu vejo muita foto, que isso estimula muito a criatividade. Ah, ver uma foto estática, sim, você olha com o trem passando. Você olha a composição, você olha a iluminação, cores, contraste, o caralho A4, até você pensar, porra, como que ele fez isso, com que equipamento que ele tava usando pra conseguir esse efeito, caralho A4. E isso acabou me levando a, porra, eu quero fotografar mesmo. E nesse tempo também, nos meus tempos livres, eu leio livros quando dá, eu um capítulo, dois, se der, assim. Em casa eu pego pra... Raramente eu pego pra assistir alguma coisa, tenho que voltar, mas eu pego muito pra ver vídeos sobre coisas que eu gosto, como a própria fotografia, como parte de criatividade mesmo, que eu até recomendei no episódio de recomendações, um canal de pessoal que trabalha com efeitos visuais. Bom pra caralho. Criticando os efeitos, sabe? Inclusive eles soltaram muito bom. Hoje refazendo a cena do Múmia 2, a parte do Escorpião Rei que ele aparece. Nossa. Que é horroroso. Eles refizeram aquela cena e ficou fantástico. E fora isso, assim, ler bastante livro estimula, mesmo sendo uma leitura, algo que é um texto que só vai passar na sua cabeça, isso estimula muito na parte de fotografia, pra você imaginar o que tá acontecendo. Caso você fosse fazer uma foto pra representar tal parte, você vai e imagina aquilo na sua cabeça. Então, de certa forma, eu tenho no meu serviço um pouco de brecha pra estimular um pouquinho a criatividade. Fora do serviço, além de dentro do serviço. Você falou dessa questão do livro, é por isso que eu sempre falo que o livro de terror é muito melhor do que o filme de terror. Todo livro, na verdade, é melhor que filme, tirando alguns do Stephen King, sim, né? Não, mas você vê até Senhor dos Anéis, é algo do caralho, tanto livro quanto filme e tal. É só que o Senhor dos Anéis é meio engessado, já que ele descreve cada grama, sim, que sim, tem no cenário. Mas respeitar o... todo. Respeito, mas é chato. Mas o terror, eu falo, principalmente porque, tipo, a gente vê muito filme de terror que saiu de livro, que no cinema não funciona muito bem, e na sua cabeça, enquanto você tava lendo o livro, é um puta negócio medonho, tá ligado? Por isso que Lovecraft funciona muito bem no livro e não vai funcionar em qualquer representação visual que fizerem. Sim, sim, realmente. Porque na sua cabeça é um negócio que dá um nó do caralho. E se você for colocar na tela, você... Ah, beleza, é isso aí. Exato. Eu acho que é legal falar de Lovecraft, porque Lovecraft, ele literalmente trabalha em cima da sua criatividade, e isso que é o horror de toda a história, né? E ele trabalha descrevendo coisas que não fazem sentido nenhum, mas mesmo assim sua cabeça começa a tentar maquinar aquilo. Por exemplo, no próprio Chamado do Cthulhu, quando ele chega em Hilé, que tem portas e em ângulos que não fazem sentido na existência humana. E você começa a pensar como que seria isso? Paredes num ângulo inimaginável, sabe? O que, que é isso? Ângulo com, tipo, menos... Tipo, abaixo de menos um, menos dois graus, né? Isso, e com uma passagem que você vai entrar naquela porra. Lovecraft era muito bom pra isso. Eu vou pra uma parada antes ainda, voltando à nossa infância. Pequeno Príncipe, cara. O chapéu, que na verdade era uma cobra que comeu um elefante, tá ligado? Sim. É tipo, pensar fora da caixa. É no momento que você pensa fora da caixa que vem a criatividade, na verdade, né? É, isso me lembra muito uma tirinha que eu tô tentando achar faz tempo, já que eu queria mandar, que sempre irrita todo mundo, que é um avião caindo, aí de repente ele pinga no chão assim e faz o som boing. Isso é uma criatividade tão tosca e tão besta, mas é tão boa. Suede. Eu. Tipo assim, eu e o João é meio que claro o uso da criatividade nos nossos trabalhos. Mas você, como professor? Cara, como professor, eu tento dar uma dinamizada muito diferente. Porque, por exemplo, eu vou citar quando eu tava dando preparação para Enem. Que foi quando eu tinha classes legais, que dava para eu produzir material, tinha tempo para produzir material legal. Eu pegava, eu fazia um resumo da Primeira, da Segunda Guerra, dentro de um rap, tá ligado? Pegava uma batida de um rap e colocava... Nossa, eu lembro desses raps, hein? Era que massa, coisa escrota, mas velho. Mas era demais, cara. Isso, cara. É um exercício criativo muito foda, mas sim. Eu achava besta, não, mas é besta. Tem seu valor, sabe? É besta, porque assim, você vai ouvir, caraca, isso não... Tipo, parece uma brincadeirinha, né? Soa infantil. Só que é essa a questão. Por exemplo, a Era Vargas, pra explicar a Era Vargas, eu fiz em cima da música do Frozen. Ah, eu lembro quando você gravou essa merda. Cara, isso ficou incrível. O tão idiota que é, estimula, aguça... Sim, porque, tipo assim, interrompendo aqui rapidão. É simplesmente... A questão do vídeo tosco que virou meme. Exato. É uma coisa idiota que o povo, tipo, gruda na cabeça. De tão tosco, dá a volta e fica bom, sabe? Exato. Aquele negócio. Não, e gruda. A besteira gruda na cabeça. Eu lembro até hoje a diferença entre fagocitose e pinocitose na biologia por causa de um professor que chamou um aluno na frente da sala pra dar exemplo e deu uma enrabada nele na frente de todo mundo. Exatamente. Essas coisas ajudam muito. Olha, o Suede enrabou alunos, então? Não. Enrabar alunos ajuda muito. Essas coisas idiotas. São coisas idiotas, eu quis dizer. Aí, por exemplo, eu tava dando aula de sonoplastia pra games e cenário pra games, quando eu entrei na questão de web design e tal, o basicão lá. E eu fui jogar RPG. Eu dei um mês de aula pra eles com aventura de RPG, pra eles entenderem essa questão de construção de cenário. Aí eu já fui mexendo com a sonoplastia. E dentro das aulas é isso. Mesmo as web aulas que eu dou, eu tento sempre levar... Foi? Nada, eu imagino você cantando na frente do computador. Não. Na frente do computador isso já não funciona. Mas tem as músicas gravadas que às vezes dá pra usar. Eu sempre tento usar música, usar vídeo, animação. Sempre coisas assim interessantes que não vai ficar na mesmice. Aquela coisa tipo treinar um idioma pro mercado de trabalho. Se é o que a pessoa precisa, ok. Mas se ela quer saber do idioma e as escolas elas seguem isso, acaba ficando chato. Então vamos pra um lado interessante, vamos pra um lado legal de se aprender, sabe? Então dentro das aulas é isso que eu tento fazer. Bom, já é tatuador? É. Ele tem que pensar em bons desenhos, basicamente. Não só isso, mas como tatuador, tipo, às vezes a galera chega, por exemplo, ah, eu quero esse desenho aqui. Mas você sabe que aquele desenho, no jeito que tá, não vai ser legal. Então você tem que, tipo, usar sua criatividade pra adaptar aquilo que a pessoa trouxe de um jeito que ela goste e que fique legal, sabe? Também saber lidar com o erro, porque meio que... Tá, eu fiz um traço errado aqui, não tem borracha pra apagar. Como é que a gente vai contornar isso aqui em cima sem apagar isso aqui, saca? Só que tem casos que não dá, inclusive. Esses dias eu tava lá no Pedrão e ele tava falando que tinha um cara que fez um Irezumi, fechou de oriental e tava querendo fazer uma caveira mexicana no meio do bagulho. Nossa. Ah, eu tô ligado quem é. Eu fui lá e dava nojo de ver ele falando. Eu sou publicitário. Não, mas, a publicidade tem um sério problema, que tem muita gente que pensa que é pastelaria, né? E pede 300 mil coisas na hora, assim. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar um conceito bacana, mas a gente parte pra, assim, o cliente quer isso, isso e isso. Beleza, a gente vai entregar exatamente o que o cliente quer, de uma maneira... Com um pacote com um laço bonito, saca? Sim. É, o presente é exatamente o que ele quer, mas o pacote tem que ter um laço bonito, sabe? É assim que eu posso resumir a criatividade dentro da publicidade nos momentos pastelaria. Claro que tem uns momentos, porra, você tem uma campanha, isso tem um mês pra criar. Puta, aí é o tesão de criar. Não, mas uma coisa que eu sempre fico pensando também sobre publicidade, se não existe meio que uma criatividade engessada. Que seria tipo, você tem que fazer isso, você tem que pensar de maneira criativa sobre isso em muito pouco tempo, saca? Você meio que exercita a sua criatividade. Existem clichês, pra seguir existem clichês. Mas assim, já teve um cliente que chegou pra mim, então, eu preciso de um anúncio aí de Páscoa, só que a gente tem que comemorar o dia da natação também. Eu lembro disso. É maravilhoso. No mesmo anúncio. Putz, isso é maravilhoso. Porque ia coincidir o dia. Aí você bota um coelho afogado na piscina e falando, se você não quer ficar assim, vem fazer aula. Não, eu coloquei um patinho, daqueles amarelinho, bonitinho, de verdade, com uma tiarinha com orelhas de coelho. E a chamada era, nessa Páscoa, comemore com pés de pato e orelhas de coelho, dia tal, dia da natação e Páscoa. E basicamente. Páscoa. É ótimo. Então, tipo, e o anúncio era pra ontem. Então existem momentos que vêm os insights. E, obviamente, existem momentos que, tipo, pô, eu sei o que o cliente gosta. E eu vou fazer, e como tem pouco tempo pra entregar esse trabalho, eu vou direto no que o cliente gosta. Que assim vou ser mais assertivo, tá ligado? Sim. Uhum. Claro que tem vezes até que o cliente chega assim com a logo desenhada num papel e pintado de lápis de cor, tá ligado? E fala, eu queria isso daqui. Pô, isso daí você já tem, pô. Isso é verdade. Tá aí. O que a gente faz? A gente vetoriza, alinha melhor, né? Faz um negocinho, mas nada... Não tem como fugir. Às vezes não tem como fugir. Sim. Tipo, é a mesma coisa de tatuagem, ó. Se o cara falar, mas não fica muito bem em você e tal. Não, mas eu quero. É, não, aconteceu, uma vez aconteceu isso, lá que eu falei, nossa, que triste ver isso. O Mozaneiro ia fazer uma tatuagem de um leão. Só que a foto tava meio que angulada. E ele arrumou a foto, sabe? Sim. Você pega meio que o lado que tá mais certo, você copia, você adapta, você faz... Tipo, adapta. É, acrescenta elementos pra ficar mais harmônico. Uhum. O cara chegou, não, eu queria desse jeito mesmo. Não, mas tá angulado, não vai dar. Não tem problema. Aí ele fez a tatuagem reto. Só que a foto era angulada, então a tatuagem ficou meio que angulada, reta. Ficou que lindo. Bizarro. Isso é uma bosta, porque vai pro portfólio do cara. É. E não é algo que ele quer. Mas querendo ou não, tipo, eu como fotógrafo, eu posso simplesmente pegar e excluir todas as fotos ruins da minha vida, que tipo, de cada 1000 fotos que eu tiro, sei lá, 900 são ruins. É. E excluir essas e considerar só as boas. Só que um tatuador... O cara vai ser o portfólio ambulante dele, vai chegar, onde você fez essa tatuagem? Foi com tal cara, porra, mas ficou uma bosta, hein? Exato, e o problema maior é que, tipo, o tatuador tem um contato mais íntimo, digamos assim, com o cliente. E daí, se você não posta nas suas redes sociais, o cara no outro dia tá, e aí, você não vai postar a minha tatuagem? Verdade. E é uma cobrança chata também, né, cara? É foda. Eu mesmo, meu portfólio, e até no portfólio da agência, na hora que eu fui montar o site. Tem muita coisa que você fala, puta, não vou colocar. Tem muita arte de gente que passou por lá que eu falei, mano, eu não vou pôr, cara. Eu não vou pôr. Mas não vai ter nenhuma arte de top. Não, não vai ter. É foda. Mas enfim, vamos para a parte da criatividade em si. Holofotes fortes, purpurina. E o sorriso dessas mina só me lembra cocaína. Em 5-5 abre. Bom, como a gente falou no começo, a criatividade pode ser algo a ser desenvolvido. Depois que eu vi uma entrevista, novamente eu falando de Fresno, porque tipo, o Fresno lançou um CD muito bom, mas enfim. Eu pude ouvir eles fora. Cara, é incrível. Eu vi uma entrevista com o Lucas, né, o vocalista da Fresno, que ele fala o seguinte, cara, pra você conseguir compor, basta você compor absolutamente todos os dias e não ter medo de falar o que você quer falar, por mais tosco que pareça. E a partir daí ficou muito mais fácil pra mim compor, porque eu comecei a exercitar, nem que fosse pedacinhos de música, todos os dias, tá ligado? Então pra mim, chegou num ponto que, porra, eu vou escrever uma música e eu escrevo. Sim. Saca? Que eu quero escrever uma música e eu escrevo. É mais difícil, assim, quando... Porra, pra fazer uma arte já é uma coisa que eu tenho que pensar mais. Eu não sei, né, nessa questão dos clientes que eu falei. Mas é foda. A criatividade você vai exercitando. Mesmo essas artes que eu falei dos clientes, chegou nesse ponto de eu vou fazer o que o cliente quer. Porque antes disso, houve um processo de desenvolver e conhecer o cliente, tá ligado? Então houve um desenvolvimento dessa criatividade até chegar nesse ponto. Mas e aí, como vocês fazem pra estimular a criatividade no dia a dia? Bem, eu penso muito assim que nada se cria, né? Tudo se copia. Que eu incluo makes no meu processo criativo, porque não que tudo que as pessoas criam não é cópia, mas que tudo que você faz existe alguma influência, algum elemento de tudo. Então eu acho que o primeiro passo pra trabalhar sua criatividade é trabalhar bem as suas influências sobre o que você quer fazer. E isso eu queria deixar uma recomendação pra todo mundo, que é o Pinterest, que é o site de rede social de artista, tá ligado? Que é um puta lugar que eu entro sempre pra exercitar minha criatividade, pra mim ter uma inspiração e ver o negócio, putz, isso aqui é legal, eu queria fazer algo assim, mas eu também queria usar esse elemento daquilo lá, disso aqui. Aí você cria uma ideia na sua cabeça, só que com várias influências. É, na verdade não é nem questão de... O Pedro até falou da questão da fotografia. Na publicidade a gente tem os Behance da vida, uns sites mais assim. Sim, sim. E a gente usa muito, mas a gente não fala de influência, mas referência, tá ligado? Referência, bagagem. Tem um ponto de partida pra sair dali, tá ligado? Então, tanto que eu tinha um professor na faculdade que ficava, vocês têm que buscar referência, caralho, vocês têm que buscar referência. E é real, tá ligado? Porque aquele negócio, influência, né? Também, né? Todo mundo, sim, pega alguém pra... Como, porra, esse cara me influenciou, essa mulher me influenciou. Eu tenho as meus e minhas influenciadoras, assim, que eu acho fantástico e que eu sempre busco chegar perto da qualidade. Sim. Ó, Edgar. Mas aquele negócio, né? O que é uma criação se não um amálgama de coisas aleatórias, não, mas coisas aleatórias que apareceram na sua cabeça e você criou algo novo, sabe? Então esse negócio de referência, saca? É muito bom, até tipo, vou compor uma música. Ah, mas eu queria compor meio que na pegada de, sei lá, tal bando, ou desse compositor. Tem quem faça isso, mas tem, cara, quem tem simplesmente quem copia, deixa fluir. Né? Exato. Sim. Você tá falando do cara que copia, não do cara que cria. É não, diferente. É da referência mesmo, sabe? Por exemplo, essa pegada, essa batida é legal, mas eu quero criar algo novo em cima disso. Nossa, essa ideia é legal, mas eu queria fazer isso do meu jeito, sabe? Isso é uma linha pra você criar. É uma das tantas linhas. Eu acho que, tipo, pra mim, como desenho, eu acho que é uma das que eu sempre uso, mais uso, com certeza, que é me referenciar nas coisas e, tipo, criar em cima das várias coisas que eu vejo por aí. É que assim, quando você fala de música, eu acho algo um tanto quanto íntimo. Sim. Porque se você pega pensando, eu quero fazer algo parecido com isso daqui, na minha percepção de composição, você já tá fazendo errado. Entendo. Eu geralmente eu crio alguma coisa no violão, depois eu ponho letra, ou eu crio letra e depois eu ponho violão, mas nunca pensando em, puta, eu queria fazer algo semelhante àquilo. E sim, o que casa com o quê? Ah, sim. Saca? Porque no caso da música, a gente tem as notas, a gente sabe as harmonias e tudo mais, as levadas, e a gente aplica conforme for melhor. É que é um processo diferente do desenho, né? Que, por exemplo, sim, o desenho, você começa um desenho com uma ideia que você lapida, né? E tipo, eu tenho essa imagem na minha cabeça e eu quero passá-la pro papel. Com a música, acho que é mais um sentimento que eu quero transformar em algo, né? Exatamente. Então é um processo diferente. Exatamente. Quanto à música, meu nível de criatividade é um pouco... bizarro. Eu quero que você explique pra gente instrumentos feitos de cenoura e coisas assim. Vou explicar. O doin-doin. Tá dentro disso também que eu vou falar. Ótimo. É que assim, eu gosto de rock, de metal, gosto de música celta, gosto, amo. Só que assim, tipo, em meados do fim da minha adolescência, começo da vida adulta, eu fui exposto ao experimental. Dentro do experimental, nós... E dentro de tudo isso, várias coisas bizarras. E isso eu fiquei apaixonado. Então, cara, Música, inspiração musical pra mim vem de qualquer coisa. Vem, tipo, de um copo caindo, vem do som dos passos, vem de tudo, dá pra criar. Do trem aqui já dá uma virada. Então dá pra criar música com tudo? Dá pra... E aí que eu pego uma questão também. Essa música urbana, assim, tipo, bater na mesa, virou um copo... Só não bate agora. Sim, sim. Deu um passo. Isso também pode ser transformado, levado pra um instrumento. Então isso já dá pra tirar uma música de verdade, entre aspas, né? Uma música mais comum de uma música experimental, dá pra fazer essa transcrição. A questão da flauta de cenoura é claro, era um clarinete. E eu tinha também... era um clarinete. Eu tinha vários projetos, eu tô com a minha mini oficininha ali, que é uma caixa de papelão cheia das coisas que eu fazia, parada, mas assim, tipo, tinha projeto de gaita de folha, tinha com luva e canudo. Cara, isso daí veio de uma ideia que eu tive assistindo o Mr. Curly, que ele faz bastante dessas coisas, sinfonia com bicicleta. E aí eu aprendi a fazer furação, afinar a furação. E aí eu falei, vou tentar na cenoura. Já foi uma ideia que ele tinha feito, eu falei, vou tentar refazer. E disso daí eu fui fazendo minhas coisas. Essa ideia foi copiada, foi pra ver se dava certo. Você conhece o Mystery Guitar Man? Conheço. Ele é fantástico pra essas coisas. Sim, ele tem muita coisa legal pra caramba. E é brasileiro. E é brasileiro, eu tô ligado. Eu queria entender qual foi o pique da criatividade do cara que inventou a gaita de... Como que chama? Não é gaita de... É gaita de fole. É, que tem a saco lá. É um saco com cano. É, então. Porque, na verdade, era feito com estômago de bicho, né? As porras assim. É. De onde o cara tirou essa porra dessa ideia, cara? De onde que tiraram a ideia de que pegar a secreção da teta da vaca dá pra você beber? Isso é verdade. De onde que se tirou a ideia de que tirar a secreção da teta da vaca, botar um agente biológico lá dentro, sal, e deixar um tempão escondido numa caverna podre lá e úmida, vai sair um negócio fantástico? Eu tenho a impressão que tudo são pequenos acidentes. Eu também acho. Happy little accidents. Exatamente. Como diria o grandíssimo Bob Ross. Agora, por exemplo, sexo oral. Não é zoeira, cara. Alguém tropeçou e caiu. Não é nem zoeira, cara. Tipo, mano, você tá colocando a boca no lugar que a pessoa mija. Cara, caga, tinha tudo, né, pra dar certo. Caga, tinha tudo pra dar certo, tá ligado? Às vezes a pessoa tava esperando e não saía, né? A situação devia ser bem bacana, né, cara? Mas a questão de música é isso, cara. Música corporal, barbatux, mayumaná. Você fazer música com seu próprio corpo, cara. Não, transformar a mão numa flauta. Pera aí, deixa os meninos primeiro. Eu consigo fazer peido com sovaco. Eu também. Que vitória. Ah, pra estimular criatividade na questão de fotos, é o que eu falei. Assiste filmes, mas não só assiste. Veja fotos, mas não só veja. Analise. Analise ângulos, analisa composição, linhas. Composição de cenários. Né? É, composição, camadas, cores, contraste, trem passando, filha da puta. Absolutamente tudo. E fora livros e música também, estimulam bastante na fotografia pra você compor o cenário na sua cabeça. E basicamente é isso. E uma coisa que eu queria recomendar até é um vídeo que é de um cara que é um tributo a um cara que morreu, chama Monty On, que é Monty, M-O-N-T-Y, On, O-W-M. Ele era um animador em 3D, ele fez uma série que tem na Netflix chamada Ruby. E tem um vídeo de tributo dele na internet que tem ele falando sobre criatividade. Falando pra você assistir filmes, experimente. Quando você tá trabalhando numa coisa realmente que você acredita que é foda, é fácil você esquecer até de dormir quando você tá fazendo. Então, basicamente é isso. Tenta, assim, não tem problema você ver coisas inúteis na internet, só que tenta ver aquilo por um lado útil. Do tipo, tá, beleza, isso aqui é uma merda, mas como que essa merda é legal, sabe? O que que tá acontecendo? Igual eu recomendei um canal de culinária... E o cara já trabalhava com edição de vídeo. Você vê, o ângulo de câmera é perfeito, as cores são perfeitas, a narração é perfeita, o som é perfeito. Mas por que tudo isso? Vai atrás de ver a paleta de cores que o cara usa e tudo mais. Não é simplesmente um canal de culinária. É um canal de culinária bem feito para um caralho, né, cara? Isso. Tudo que é bem feito, se você analisar, não é só olhar, assim. Tipo, a pessoa qualquer assistindo Stranger Things não vai ter a mesma sensação que eu achei essa terceira temporada perfeitamente bem executada na maneira técnica de se ver. É um senso crítico e de sensibilidade que você vai desenvolvendo, né? Isso. E é vazio pra alguns, mas a partir do momento que você começa a ver pro outro lado, vai começar a fazer mais sentido pra você também. Exatamente. Outcast. Então, mano, que nem uma vez eu tive uma ideia muito aleatória do nada, que é, mano, acho que eu vou mexer na minha guitarra. Porque era um medo que eu tinha, saca? Eu pensei, puta, eu vou estragar minha guitarra, alguma coisa. Mas por outro lado eu pensei, não, mano, eu nunca vou saber se eu não tentar. Daí eu dei uma pesquisada na internet de como funciona o esquema elétrico. E resumindo tudo, a minha guitarra tem 5 tipos de som, 5 timbres. E eu catei uma chave de liga e desliga de carrinho de brinquedo, meti um furo na minha guitarra, parafusei a chavinha, liguei tudo os captadores e consegui mais 2 sons diferenciados. Massa. Então, eu vou procurando, mano, essas coisas pra não enferrujar, né, velho? Fuçado, né? Eu vou fuçando tudo. O Outcast é a personificação do jeitinho brasileiro. Verdade, mano. Verdade. Não, tá o Outcast e o Suede também, né, cara? Um jeito bem foda de estimular a criatividade é você limitar os seus recursos. Que eu sei que na faculdade de publicidade tem um certo ponto que você tem que fazer uma campanha com seus recursos totalmente limitados. E mesmo na fotografia, porra, eu queria fotografia, mas eu não tenho câmera. Véio, todo mundo tem uma câmera. Como diria um grande fotógrafo esportivo aí, que eu não tô lembrando o nome dele. A melhor câmera é aquela que tá com você o tempo todo, que é a porra do seu celular. Por mais merda que seja a lente, por mais porcaria que seja a qualidade da imagem, você consegue trabalhar com composição, trabalhar com iluminação, com ângulos e tudo mais. Então aquilo que tá no seu alcance, você pegando pra fazer, igual a flauta de cenoura do Suede. Clarinete. Foda-se. Funciona, sabe? E você estimula não só a questão de você fazer a musicalidade, mas você aprender como que aquilo funciona, sabe? Exato. Só queria dizer que o exercício da publicidade, de trabalhar com pouco recurso, é praticamente todo dia, tá ligado? Mas assim, existem obviamente outros tipos de criatividade que a gente desenvolve no nosso dia a dia. Por exemplo, a própria escrita, não sendo de música, né? Eu tenho coisas pra falar tipo, sobre isso. Eu comentei com os caras aqui já que eu tenho ideia de 3 curtas mais um quadrinho. O problema é que falta tempo pra desenvolver essas coisas, tá ligado? Pois é. Então, mas tudo a gente vai guardando ali na gaveta e um dia a gente tira... rever as coisas e vai pôr em prática ou não, sabe? Porque esse negócio de criatividade vai variar muito, porque a própria forma como eu compunha músicas antigamente e eu paro pra ouvir as músicas, porra, já não gosto mais, sabe? Então, a maneira de pensar vai variar muito de acordo com o momento que você vive, etc. Mas enfim, vamos para a última parte do podcast pra gente falar sobre coisas que prejudicam a nossa criatividade e bloqueios criativos e como sair deles. Antes da gente entrar nessa parte final, eu gostaria de fazer uma pergunta. É possível a partir do momento que a gente estimulou a criatividade, a gente criar sem foco? Não, com certeza. Não. Com certeza. Eu acho que sim, cara. Depende acho que pelo muito. Menos no meu âmbito. Você acha que sim ou que não? Eu concordo. Eu acho que sim, dá pra você criar sem ter foco. Pelo menos no âmbito que eu convivo ali. Mas não exatamente criar, mas sim reproduzir deixa você o Pedrão sabe, ouvir. Não, né? Não tô falando criar. Não dá. Criar do zero, você tem uma tela em branco e não. Criar do zero sem ter foco não. Nessa tela. Criar não. Por você, assim, do tipo, vamos começar a fazer um bagulho aqui e ver o que vira. Não, acho que não. Todo mundo concorda? Concordo, porque eu acho que é possível, porém é muito difícil. É a mesma coisa que um livro, assim, a pessoa chega, tô querendo escrever, senta e o que eu vou escrever? E larga a mão, sabe? E querendo ou não, ela vai desenvolver a criatividade dentro desse negócio que ela era praticamente a tela vazia que ela tá preenchendo. Sim. Pode ser que não saia nada, mas pelo menos tá desenvolvendo, tá praticando. É que eu acho que você tem que ter muito costume naquilo que você faz e você ter desenvolvido a criatividade em cima daquilo e ter costume de exercitar essa criatividade e trabalhar essa criatividade pra você conseguir, por exemplo, focar em outra coisa, focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, né, cara? Acho que não, cara. Quando você tá criando, acho que não rola. Por? Eu... Sei lá. Caralho. Eu não, mas eu acho que o processo criativo das, tipo, que você tem que passar pra criar algo do zero, acho que existe muito do... Você unir várias coisas que estão espalhadas na sua cabeça em uma linha só, né? Deixa uma eu te dar um exemplo mais limpo, ó. Você precisa fazer um desenho e precisa ficar foda do jeito que tá na sua cabeça. Você vai conseguir você ficar toda hora respondendo mensagem no WhatsApp? Não, nem a pau. É esse é o ponto. Você não tá conseguindo focar, não vai sair nada. É. Ótima questão. Até porque hoje em dia é foda. Hoje em dia, na verdade, não só o WhatsApp, a internet em si. Redes sociais em geral. Não, mas até a própria internet e tal. Às vezes você se perde vendo outras coisas quando você deveria estar fazendo uma coisa. Eu falo que é possível, porém, você não consegue buscar uma qualidade foda, sabe? Você consegue pegar algo em Exato. Branco, assim, do tipo... Ah, vamos fazer aqui e... Ah, o que tá acontecendo ali? Você consegue fazer. Só que quando você foca totalmente no negócio, é aí que você realmente brilha estrelinha, sabe? Uhum. Que é, por exemplo, eu tô querendo fazer uma foto muito fodida, mas olha só, tem um cachorrinho bonitinho passando aqui do lado, vou fazer carinho nele. Aí, como que era mesmo que eu ia fazer, sabe? Exato, mano. Puta, tem uma música do Super Combo que tem uma frase muito sensacional. Eu tô ligado. Que é, me distraio facilmente, olha lá o avião. É muito foda, é muito foda. É muito bom, vou até colocar pra finalizar depois. É ótimo. Tendo em mente esse foco que a gente precisa ter, o que tira o foco de vocês, o que prejudica a criatividade de vocês e até leva a um bloqueio criativo? Lembre-se que a gente não tá falando agora de como sair de um bloqueio criativo. Sim. Mas o que leva? De situações, pensamentos, objetos mesmo, que tiram você dessa concentração do criar, que levam você a esse bloqueio criativo? Minha depressão. Principalmente porque junto com ela vem o que realmente fode com todo mundo, que é o medo do fracasso. Uhum. Que, por exemplo, eu tenho um casamento pra fazer, bate aquele caralho, eu vou dar conta de fazer? Não vou dar conta, vai ser uma merda, não sei o que lá. E isso fode com você. Até o momento que você fala, dane-se tudo, vamos fazer. E foda-se, vamos lá, se sair, se não sair, paciência. Uma coisa que me fode muito, cara, é minha ansiedade, cara. É meio estranho a gente falar assim de problemas. Não, mas... Da sua parte é compreensível. A gente já deu muitos porros em você pós-podcast, as pessoas não sabem, mas a gente já deu muitos porros no João pós-podcast por conta da ansiedade. Não só porque ele se atrapalha, mas porque, sem querer, obviamente, ele acaba atrapalhando os outros. E tá vocês ligado? Não sabem, ele já tomou uma bronquinha hoje. Ah, é? Sabe sim. Não, tava na foi pausa. No tava intervalo. Ah, então tá. A minha ansiedade, cara, às vezes eu até falo assim, não, eu quero pintar esse desenho, sabe? Eu vou só tirar tudo e eu vou focar nesse aspecto mecânico que é pintar um desenho. E eu não consigo porque eu, olhando pro desenho e fazendo só aquilo, a minha cabeça começa a ir pra um lugar que eu não faço a menor ideia de onde ele tá indo e eu não consigo voltar. É muito fácil, é como se eu estivesse seguindo uma linha e eu, tipo, olho um cachorrinho, eu desvio e eu não consigo achar a linha de volta. Isso acontece muito comigo, por exemplo, eu sinto assim, não, eu preciso fazer isso. Eu olho pro negócio, começo a fazer, 15 minutos depois eu tô pensando em outra coisa e eu nem percebi no momento que eu saí dali. Sim. E isso me atrapalha pra caralho, principalmente às vezes eu tô... Não, eu quero fazer uma pintura, o cara me deu uma folha aqui, eu quero pintar. Eu começo a desenhar, começo a pintar. Você tá tomando seus ansiolíticos ultimamente? Não, acabou, faz tá, tempo já. Fique claro que eu nunca vou tatuar contigo enquanto você não estiver tomando seus ansiolíticos. Não, eu mas tatuei eu essa tatuando, semana e foi a tatuagem mais sossegada que eu fiz na quando vida. Quando eu tô tatuando é diferente, porque normalmente o âmbito ali já é mais mecânico. Eu já tô conversando com a galera, eu já não tô, tipo, focado demais. Porque tatuagem é algo muito mecânico. A parte de criação não é, mas o tatuar é mecânico. Então, sim, eu não preciso seguir muito na mesma linha. Eu posso conversar, eu posso brincar, eu posso zoar, porque eu só preciso puxar traço e preencher espaço. Uhum. Claro que muito mais do que isso, mas em teoria é. Básico, saca? É isso. É. Sabe o que me fode e me ajuda? Me ajuda assim. Se for um trabalho mecânico, o estresse me ajuda pra cacete. Porque eu faço muito mais rápido do que eu tenho que fazer. Sim. Se for um trabalho criativo, no caso, puta, estresse é algo que eu não consigo criar estressado, cara. Não consigo nada. Entendo você, mano. Nada de bom sai de mim quando eu tô estressado, tá ligado? Você tem que ver eu tentando desenhar quando eu tô puto com alguma coisa. Tudo que eu faço é basicamente riscar 3, 4 traços e rabiscar a folha inteira de ódio. E uma coisa assim, pra mostrar as nossas diferenças, uma coisa que me difere do Pedro, no caso, é que como eu escrevo música, a depressão me ajuda nesse ponto. É um combustível, né? É um combustível. É uma forma, na verdade, de eu colocar um pouquinho do monstro pra fora, sabe? É aí que tá a diferença, né? Eu, por exemplo, fotografando um batizado, eu não posso expressar a minha depressão. A minha pessoa tá num momento feliz, sabe? Exato. Eu imaginei um ângulo mó escuro, bebê, assim, tipo, dark, né? Aí eu edito, assim, pra água aparecer sangue, né? Exato. Então, eu gostaria muito, sabe, de pegar um dia e fazer um ensaio fotográfico que realmente represente os meus sentimentos ruins. Que eu acho que ficaria foda pra caralho, mas a maioria... Os serviços pagos que eu tenho não são assim. Ué, faz por conta. Teria que ser por conta. Teria que achar a pessoa, teria que achar lugar, teria que achar tudo. Não rola paisagem, por exemplo? Ah, paisagem eu gosto, mas não é o meu forte. Sim. Outcast. Ah, verdade, faltou. Você já ia falar, nossa, toma é essa. É que ficou silêncio. Não, assim, quando eu tô em processo de criação ou fazendo qualquer coisa que seja, eu realmente gosto de focar muito. Muito no ponto de chegar a ser chato e falar, não enche meu saco, dá licença, só me dá aqui. É nesse nível, mano, porque eu sou muito perfeccionista. Então, enquanto não ficar do jeito que eu quero, mano, eu fico chato para um caralho. Na sua entrevista de emprego, quando perguntaram qual é o seu defeito, você falou, eu sou perfeccionista? Falei. Ah, o cara é coach, tá ligado? Eu falei que eu era ansioso, eu acho que isso matou minha entrevista. Eu falei, eu sou... chato demais, eu sou muito perfeccionista. Não tem censura, né? Não. Ah. Eu acho engraçado isso aí que você falou, porque uma coisa que me lembrou agora, você falando de música e tal, eram nossas músicas do Lavando a Louça. Putz, verdade. Porque o Alt ia muito em casa, numa época ele dava aula pro meu irmão de TI também. E eu tinha que lavar a louça. Aí ele sempre sentava lá na cadeira, começava a tocar uma base e eu contava tipo uma história musicada sobre algo totalmente aleatório. Tipo, barqueiros lutando contra krakens ou aviões caindo e pessoas numa ilha. Era muito viajado. E como que isso atrapalha sua criatividade mesmo? Não, é mais citando porque ele falou de ele focar na música, só que isso é, tipo, o que ele não fazia quando a gente tava lá e era engraçado pensar. Entendeu. Continue, cara. Enfim, eu sou geralmente bem tranquilão e tal, mas, mano... Quando eu tô criando alguma coisa, quando eu tô fazendo algo, eu realmente não gosto de contato, não gosto nem que olhem, porque eu tô fazendo que já desanda tudo, mano. Por exemplo, tô mexendo aqui alguma coisa e tem alguém respirando no meu cangote, velho. Já desanda tudo, velho. Eu já fico puto, já saio chutando tudo e vazo do lugar, cara. Começa a trampar numa empresa, seu problema vai embora na hora. Não, isso é fato. Não, mas é em publicidade, cara. Quando tem alguém atrás de você olhando o que você tá fazendo... Mano, é foda, cara. Dá desanda, cara, desanda. Pá, virar na cara da pessoa. Na moralzinha, eu desisto de sair andando, cara. Eu vou respirar, vou tomar um café, fazer qualquer coisa, depois eu volto. Porque no momento lá não dá, cara. Pode crer. E meu chefe já sacou essa do trampo, velho. Que é foda. Suede, além da pensão. Não, fora todos os problemas financeiros e a vida de merda, o... A criativa... Não, tô brincando. É uma vida tão boa. Tô brincando. Foi só pra ser o góticozinho trevoso. Mas o que atrapalha, cara, a minha criatividade, além da procrastinação, é uma cobrança pessoal. Porque às vezes eu tô criando alguma coisa e aí eu paro pra pensar, caramba, isso tá muito igual a algo que eu já fiz. Aí eu começo a ter uma ideia melhor. E aí tem uma ideia melhor. E aí que vai levando pra outra coisa, que eu vou pesquisar outra coisa. Eu acabo, nessa questão de querer criar algo melhor e tendo outros pensamentos, me fechando num negócio que não sai do lugar. Sabe o que eu fazia? Por exemplo, em música, quando a gente compõe uma música muito perto uma da outra, a gente tende a pegar algumas coisas da música passada e fazer. eu sempre procurava começar cada música com uma nota diferente. Tipo, se eu tô no dó, amanhã eu tô no ré, depois mi. Então, e por aí vai. Eu não tenho esse problema, porque assim, tipo, uma música que eu componho é totalmente diferente da outra. Que assim, tipo, eu não sei, por exemplo, a sua banda, vocês têm uma identidade. Sim. Eu não, eu vou fazer um MPB, depois eu vou fazer um blues. Eu vou fazer um metal, vou fazer um eletrônico, então... Aliás, ó, fica a dica aí pra quem quiser tocar as novas músicas da Ava, que vão sair logo logo. Solta meio tom em todas as cordas e com dó, ré e mi você toca absolutamente todas as músicas. É a Legião Urbana do século XXI. Exatamente. Você só não toca a música chamada Meu Próprio Inferno, ok? Por que não? Porque ela é em lá. Ah, tá. Eu pensei que assim, tipo, não toquem essa música, porque ah. Não. Mas enfim, tendo esses bloqueios criativos, o que vocês fazem pra sair disso? Porque, tipo, o bloqueio criativo é realmente uma bosta. Tem muitas vezes que naquele dia você não consegue mais fazer o que você tava fazendo. Aham. Uhum. Mas e aí? Deixa eu começar pra você. Na moralzinha mesmo, de verdade, eu abandono o que eu tô fazendo, cara. Eu vazo. Eu abandono, de verdade. Eu largo o que eu tô fazendo, vou fazer qualquer outra coisa. Aí, tipo, um, dois dias depois eu volto e falo, beleza, vamos... Porque, assim... Eu começo, eu termino. Só que nesse meio tempo, mano, acontece tanta coisa que eu tenho que parar por um tempo, mano. Se eu não parar, quando tá desandando o negócio, eu fodo com tudo. Pode crer. É assim, velho. João. Cara, eu saio de atividade criativa e entro em atividade teórica, saca? Por exemplo, esses dias eu tava com um bloqueio criativo, não conseguia... Eu sentia que eu não conseguia mais desenhar no estilo que eu gostava de desenhar antes, saca? Aquele negócio mais rough, mais rabiscado, mais jogado os elementos numa composição mais pesada, sabe? Na folha ali. Só te criticar já. Pode falar. Você tem um sério problema que é a zona de conforto. Não, então, mas aí, por exemplo, eu não tava... Você lembra da gente desenhando aqui? Sim, sim. Lazarento. Aí eu não tava com, tipo, eu sentia que eu não conseguia mais desenhar isso. O que que eu fiz? Eu comecei a estudar oriental com o Pedrão. Aí eu, nossa, Pedrão, como é que eu faço o rosto de uma Hanya? Aí ele, sem esses padrões que você segue e tal. Só fazer a cara de sua ex, tá ali. Esses padrões que você segue. Cruel. Ah, como é que eu faço um dragão? Ah, esses padrões aqui, me queria. Como é que eu faço esse fundo? Ah, tenta seguir um padrão mais assim. Aí... Eu vou ficar quietinho que eu não tem censura. Saber, eu quero saber. Eu só desenho seu cu. Ok, né? Bem... Aí, tipo, fazendo bastante isso, esse dia eu falei, nossa, me deu vontade de fazer aquele desenho que eu fazia antes. Mais rabiscado, mais, tipo, pegar uma foto de alguém e dar uma estilizada num desenho. Peguei, cara. Cara, saiu de um jeito tão perfeito que eu falei, nossa, que gostoso voltar a desenhar isso. Depois de tanto tempo só desenhando oriental e... E flui até melhor, né? Muito melhor. Tipo, só estudando padrão, variação de artista pra artista, o que eles fazem, o que eles não fazem. É o típico, perdi gosto pelo rock, eu vou partir pro pagode. Uma semana depois você volta pro rock, nossa, que da hora, né? É. Então, quando eu tenho bloqueio criativo, eu faço isso. Eu tento sair do criativo pra ir pro... Não no mecânico, mas o técnico, sabe? Suede, e aí? Então, cara, quando eu entro em bloqueio criativo, assim, eu busco... geralmente duas coisas, assim. Eu sei que vocês vão dar risada, vocês vão me zoar. Meditação é bom pra dar uma esvaziada. Bater punheta, né? Não, meditar mesmo. E uh-huh. Um exercício de sensibilidade dentro do ócio criativo que eu gosto muito. Que é assim, vamos supor... quando eu, assim, por mais que eu faça música, por mais que tudo, meu foco, assim, de criação é escrever. Eu escrevo, eu me identifico muito quando tô escrevendo. Então, mesmo dentro da música, questão de composição. Então, tem um exercício de sensibilidade dentro de um ócio criativo que é o seguinte: eu olho pra alguma coisa, por exemplo, pra maçaneta da porta. O que, que é essa maçaneta? Primeiro, qual é a função dela? Abrir e fechar a porta, os movimentos que ela faz. Quantas pessoas já será que colocaram a mão nessa maçaneta? E vou viajando. Quais são as histórias dessas mãos? Já teve alguma intriga que envolveu essa porta? Então, tipo, eu vou viajando em cima de um elemento e todas as possibilidades que uma análise sensível através dele podem me trazer. Então, ao invés de criar algo, você faz um negócio investigativo. É tipo isso. Eu chamo de trabalho de sensibilidade, porque assim, tipo, ai, quantas mãos já passaram? Isso é meio viagem, cê, tá ligado? Você chama de várias coisas. Você sempre tem os seus nomes para suas coisas, é. Mas na verdade é um não trabalho. Não sei como que você não chamou de anfetaminas. Não, isso, porque isso não move com anfetaminas. É bom que você tá parando um pouco de usar isso daí, porque é ridículo, mas tudo bem. Pedro, vai lá. Primeiramente que ninguém evolui sem antes saber trabalhar com as suas próprias falhas, né? Que, parafraseando o grande mestre, né? O fracasso é o melhor professor. É o grande verdade. Mestre Oda. Ah, tá. Que Allah o tenha. E outra coisa, a gente tem que saber aceitar crítica pra caralho. Do tipo, muita gente... não ficou legal isso que você fez. Aí o cara já chuta tudo, manda tomar no cu. Não ficou legal por quê? Errei onde? Nisso, naquilo. E assim você vai evoluindo. E no momento que você... Pelo menos pra mim, assim... O que mais me tira desse bloqueio criativo é alguém chegar e falar... Porra, cara. Tal serviço que você fez foi foda, hein? Aquelas fotos lá ficaram da hora pra caramba. Gostei demais, não sei o quê. Igual aconteceu comigo recentemente. Duas pessoas rasgando seda comigo pra caralho no WhatsApp... E me deu aquele tesão de querer fotografar, sabe? De querer estudar mais, de querer melhorar aquilo que eu faço. Eu acho que o principal ponto é você pegar o seu trabalho e mostrar pra alguém e falar, eu quero que você seja sincero. A sinceridade dos outros, e tem que ser sincero, tem que chegar e falar, eu acho que tá ruim aqui. E você falar, beleza, vamos ver o que eu posso fazer pra melhorar aqui. Isso te estimula. Ao invés, você tem que deixar quieto esse negócio de, não tá ficando legal, tô desanimado. Não, você tem que ir pra frente, você tem que encarar o negócio e falar, caralho, eu errei aqui onde? Como que eu faço pra melhorar? Não sei, pera aí, eu vou pesquisar como que faz. E nesse pesquisar, acaba te estimulando aí, caçar outras soluções pra vários problemas que você tem. E quando você vai ver, você tá criando de novo. Sim. Basicamente é isso, é babaca, é coach pra caralho, mas é isso que funciona pra mim. Não, mas é verdade, por exemplo, assim, uma vez eu fiz uma tatuagem, nossa, horrorosa, cara. Deplorável de feia mesmo, sabe? Eu fiquei com dó do cara que eu fiz o braço dele, que foi no ombro, era uma tatuagem grande. Falei, meu Deus, o que foi que eu acabei de fazer? Acabou a tatuagem, o Pedro não tinha percebido que tava uma bosta e que eu tava muito mal com isso. Ele falou, João, você piorou muito nesse grau. Mas, porra, você já fez coisa muito melhor, sabe? Não desanima, não. Vamos lá, você errou aqui, mas olha o que você pode melhorar. E olha que você já melhorou aqui nessa falha gigantesca, olha o que você melhorou, saca? Se você acreditar em você mesmo. Querendo ou não, o principal ponto pra você ter coragem de seguir em frente é acreditar em si mesmo. Porque ninguém. O primeiro ponto é você. A menor parte da população possível vai acreditar em você fora você. Sim. Uma coisa que eu tava falando com o Tânia da última vez que a gente tava falando de composição é o seguinte. E eu citei uma passagem que eu tava falando com uma amiga minha, que eu mostrei uma poesia. Eu falei, essa daqui ficou muito boa. Ela falou, é claro, ficou boa, você que fez. Eu falei, é exatamente por isso. Eu tenho que gostar primeiro. Eu não ia mostrar se eu não tivesse gostado. Aí eu tiro um pouco. Você tem que acreditar em você, você tem que acreditar que você consegue fazer, ir lá e fazer. E a partir do momento, você não pode pensar assim, não, isso aqui é foda porque eu fiz. Não é esse o ponto que eu quero chegar. Porque a questão da crítica construtiva... De você ser extremamente autocrítico e de você só mostrar pra alguém dentro... desse ser extremamente autocrítico, você mostrar pra alguém só quando você realmente acredita que tá bom, sabe? É assim. Ou não. Ou não, eu acho que às vezes você mostrar pra alguém algo que você pensa, porra, não tá tão legal, mas vamos ver o que as outras pessoas acham, porque talvez você tá se sabotando. Isso acontece pra caralho comigo. É verdade. Sim. O Rafa às vezes mostra as músicas, tipo, os trechos de músicas que ele faz assim. E ele só mostra às vezes os que ele mais gosta. E ele ainda o que ele fala, nossa, isso aqui tá muito ruim. E eu falo, nossa, cara, isso tá muito legal. Isso tá profundo, me tocou, saca? Eu me sabotei pra caralho num serviço de gestante que eu fiz uma vez. Eu nunca tinha feito, foi o primeiro que eu fiz. E quando eu entreguei, eu pensei, nossa, ficou tudo uma merda. Essa menina vai odiar as fotos. E, velho, ela mandou mensagem pra mim chorando, do tipo, porra, ficou foda pra caralho, eu gostei demais do que você fez. E aí você pensa, velho, pra que eu pensei tudo isso, sabe? Eu revi as fotos e pensei, nossa, tá legal, sabe? Não tá fodástico, mas tá legal. Tem onde melhorar pra caralho. Sim. Aquela foto através da árvore é linda. Tá no meu Instagram. É linda de ver. Bom, eu fujo do bloqueio. É, igual o Outcast, tem dias que realmente não dá, eu procuro fazer outra coisa, porque... É que geralmente na agência, tipo, a gente não tem um job só, né? A gente tem vários e às vezes eu travo em um, pô, vou fazer o outro que eu sei que eu vou fazer mais de boa, depois eu volto nesse. Mas assim, eu sempre procuro ouvir alguma música, tem várias músicas pra momentos diferentes. E tem a música pro momento que você quer relaxar. Como eu disse, o estresse é algo que corta muito minha criatividade. Quando eu escuto alguma coisa pra relaxar, e tipo, sento, tomo um café e tal, sabe? Pô, eu consigo voltar a criar, sabe? Mas o bloqueio criativo é realmente uma merda, cara. Realmente uma bosta. E novamente, eu me saboto para um cacete. Para um cacete forte, assim, sabe? Mas... Enfim. A fuga é... É esfriar a cabeça, basicamente. Aí sempre desconfie de todo mundo que fala, porra, tá bom pra caralho. É. Sim, é porque tem muita gente que você fala, pô, tá bom pra caralho. E aí a pessoa acha que tudo que ela faz a partir de agora vai ser bom pra caralho, sabe? Tem que ser autocrítico, mas às vezes você tem que saber escolher pra que você mostra. Por exemplo, você acabou de compor uma música e vai mostrar pra alguém que não tem noção nenhuma de composição nem nada. A pessoa vai falar, porra, mano, você que fez? Foi, pô, tá foda demais. É que muitas vezes esse, porra, tá bom pra caralho, é tipo um aham, senta aí, Cláudia, tá ligado? Mano, a falta de noção das pessoas é grande no nível assim. Caralho, é sério mesmo que tinha duas pessoas cantando na sua música? É foda, nesse né? Nível, cara, mano. As pessoas não conseguem diferenciar a minha voz do Pedrão. Que é completamente diferente. Pois é, né? Aí tá também, qual que é o seu público-alvo do que você tá fazendo? Então. Uma pessoa leiga, foda-se, sabe? E é isso que eu levo pra mim, que... Ah, eu não tô contente. Eu comecei isso a partir, sei lá, do terceiro casamento que eu fiz, do tipo, porra... Não tá legal as fotos, sabe? Mas aí eu penso, se eu fosse uma pessoa que não manja de fotografia, como que eu olharia isso? Eu, pô, tá legal, tá um bom serviço, vou entregar e a pessoa vai ficar feliz e fica. Exato. Às vezes você se cobra tanto também que você acaba se sabotando por se cobrar demais. Sim. Uhum. E outra coisa, o Pedro tinha falado, tipo, ah, porra, você tá acostumado a tocar rock. Aí você vai, toca um pagode e volta a tocar rock. Cara, funciona pra cacete. Funciona. Trocar de ritmo ali... pra depois voltar pro que você tá acostumado a tocar. Porque você... Primeiro que você expande mais a mente. Você traz uma influência diferente. Segundo que você não fica mais bitolado. Aham. Uhum. É, e só escutar também alguma coisa diferente, às vezes te estimula a ir atrás de outra coisa. Inclusive, esses dias atrás, eu tava mostrando pro Outcast umas músicas eletrônicas que eu tava ouvindo. Sou foda pra caralho, velho. Que da hora mesmo. Nossa, eu viajei demais, mano. Mas enfim, é isso? Eu acho que sim. Acho que sim. Creio eu que sim. Então, vamos pra finalização. E chegamos ao fim de mais um Locomocast, dessa vez de um jeito diferente aí, não sei se vocês perceberam. Se vocês gostaram do Locomocast assim, não deixe de falar pra gente, principalmente a galera que tá no grupo, que a gente tem mais contato. Não deixe de falar pra gente. E fala pra gente se você percebeu o que aconteceu. Que é bem interessante. A gente deu dica, né, no meio do cast. Ah, e outra coisa também. Se você não tá no grupo, entra. E o Suede fica batendo. Eu não vou tirar essa batida. Foi sem querer. Eu fiz várias marcaçõezinhas pra tirar algumas coisas durante o cast. Mas essa em específico aqui... Foi sem querer. Eu não vou tirar. Que é entre o momento... 1:46:10 e 1:46:05 e 15, aliás. Enfim, gostaria de agradecer a cada um de vocês que esperou essas 3 semanas aí pra gente voltar com o cast e escutou o Outcast nesse tempo aí. Putz, péssima companhia, velho. Pede desculpas aí, Outcast. Porra, mano, sinto muito, cara. Mas sei que quis ouvir, foda-se. E agora a gente voltou com um jeito que é mais fácil pra gente, digamos assim. Mas a gente não vai falar por quê. E, enfim, vamos agradecer aí ao pessoal do PicPay, senhor Henrique Polsani, em destaque, porque o outro rapaz que tava assinando, ele parou de assinar. Eu acho que talvez ele não escutou o último cast que a gente gravou até o final, mas tudo bem, perdemos dinheiro. Ok. E todos os outros, tipo, fora a gente também, né? Todos os outros fora a gente, caso tenha algum nesse momento. E vamos lembrar que a gente tem um grupo no WhatsApp, que é bem bacana, a gente troca altas ideias super divertidas lá. Todo mundo caga pra mim. Muita diversão naquele zap. Sempre caguei. Que dá, eu respondo. Eu falei, porra, eu tinha lido só o Hakuna Matata quando eu mandei o Se Prepare. Eu não tinha visto que você mandou o Se Prepare. Se foder todo mundo aí. Mas assim, a gente faz amizades. A gente faz amizades. A gente gosta de fazer amizades com pessoas que gostam da gente. É uma pena que geralmente as pessoas, depois que a gente faz amizades, cagam pra gente. Por tipo exemplo, o próprio João. O João é um cara que... Oi. Ele não era no podcast... Daí ele entrou no podcast e passou meio que cagar, não é verdade? É, esse é o João. Passou a não valorizar, na verdade. E é isso aí. Não se esqueçam de seguir a gente aí em todas as redes sociais, né, do Locomotiva. E através do Locomotiva você acaba seguindo a gente mesmo. É só procurar lá nossos nomes. Menos eu, que eu vivo numa caverna. Exatamente. Não, mas o Swed, ele tem sido bem ativo aí no Facebook. É, no Facebook eu tô. Ele me manda vídeos aleatórios de caras sentando em pintos. E assim, a gente falou do PicPay, não deixe de ajudar a gente no PicPay, ok? Parte de R$1 não compra nada hoje em dia. Exatamente, é mesmo, compra uns 2, 3 8 pro Swede na prisão. Não, cara, o 8 subiu pra 3,50. Não, tô falando 2, 3 8 avulso. É, ah, mano. Tá. Exatamente. E eu acho que é isso, vamos terminar com aquela música do Supercombo que eu falei que eu não lembro o nome. Acho que é isso. Boa, é isso, né? Isso é boa, hein? Então, falou. Hasta. Falou. Que hoje está em falta. Teus pedaços.